Bem-vindos, seus bucéfalos, Neoplayer episódio número 26, Neoplayer episódio de aniversário, começando com nossos camaradas Guilty Gear. E aí, gente, parabéns pra nós, eu acho. Cisne Negro. Hoje vai ser uma festa. Dissection. Um ano de Neoplayer e vocês achando que a gente tava numa pior. Bom, e eu, Rômulo, seu host favorito desse podcast. E caralho, fizemos um ano, finalmente. Nem acredito que essa bagaça chegou a um ano. Quem imaginar? Ninguém mandou a gente se fuder em um ano, cara. Ninguém. Tipo assim, peraí, como assim? A gente... Ah, tá. Que a gente mandou, né, se mandou se fuder várias vezes. Não, entre a gente tudo bem. Tô falando alguém de fora assim, fala assim, para, muito ruim e tal, vai se fuder, vocês são uma merda. Mas não. Será que não falaram e a gente que não... Não, omitiu? Não, será que não falaram e a gente omitiu pras pessoas não saberem? Ah, eu bani várias pessoas lá no fórum. Eita, o pessoal tá sabendo isso aí. Vários e-mails que a gente recebeu xingando, eu deletei tudo. E botei tudo na caixa de spam. Eu falo assim, isso aqui é spam. Essa pessoa aqui, olha, não merece. Em defesa do Dissection, eu tenho que dizer que ele também deleta elogios, né? Ele deleta tudo. Porque ele fica preocupado, né? É engraçado que tudo que você fala pro cara, o cara não lembra. Aí uma merda de uma história que sem graça de 20 anos lembra, atrás, né? Ele lembra. Olha como a gente pega. Olha como a gente pega esse gordo escroto. É isso aí mesmo. Eu não escolho o que eu lembro ou não. A minha memória funciona de uma maneira que, né, eu não tenho controle. Mas além de comemorar, né, esse podcast, brigar entre nós e essas coisas, videogame, vocês jogam? Vocês têm jogado? Um barato que aconteceu depois que começou a fazer podcast, eu comecei a ter que jogar muito mais. Antes eu passava várias semanas sem jogar. Agora, a cada 15 dias, eu tenho que falar de um jogo que eu joguei, então... Tá vendo, gente? Podcast em benefício da diversão. Mas é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Eu não gosto de jogar obrigado. Eu jogo quando eu tô afim de jogar mesmo. Mas eu tenho jogado bem mais, realmente, quando eu entrei. Afinal de contas, cacete, vocês jogaram videogame? Eu joguei jogos. Tá, então fala aí, Guilty. O que você jogou? Eu andei jogando Cadiz Caves 3. É de que isso? É um jogo de plataforma, de aventura, plataforma. Plataforma Adventure, fala chique, né? Mas de que plataforma? Pra celular? O que que é celular. Isso? Celular. Estou na vibe do celular ainda, gente. É uma plataforma, aventura. Você tem um ataque, a pistola e pulo. E vai pra esquerda ou direita. Qual o enredo? Qual o enredo? Enredo? Vampirismo? É ambientado zumbi. Em que isso aí? Ó, pelo que eu entendi, esse enredo começa no 1. Só que o 1 só saiu pro iOS... E é feio pra caramba. Mas o que que é? De vampiro? Que porra é essa? De bang bang, velho oeste? Ah, eu teria que jogar um pra saber o que aconteceu, mas o 3... O 3, cara, vai lá, sequestra seus pais e vou lá salvar o dia. Não, só pra me situar, só pra me situar. Mas e aí, é tipo o quê? Você anda armado, você tem que sair pulando na cabeça das pula, pessoas? Os inimigos você atira ou você bate com a espada. A vantagem de bater com a espada é que eles ficam tontos. Eles param de andar, entendeu? Se você for usando a pistolinha, eles continuam se movimentando. Agora, a vantagem é que a pistolinha vai aumentando força, conforme você vai usando, né? Mas automático ou é você que tem que ir lá botando os upgrades nela? É automático. Agora, dependendo da arma, né? Se você pegar a metralhadora, você segurar, atira. Tem outras variedades de arma? Não. Quer dizer, nem a pistola, você vai pegando várias. Lança-foguete, mina. É conforme você avança. A espadinha você compra pra aumentar o poder. E tem itens que você vai pegando conforme o jogo avança, né? Tipo, pulo triplo. E parte de trilha sonora? Como que... É interessante que ela vai mudando na própria fase, entendeu? Acaba uma, ela começa outra. Ela não fica só, tipo, essa música é dessa fase. Ah, vai terminando e vai mudando. É. Tem umas música que combinaria bem pra certas fases, mas, tipo, ela não é fixa, né? Mas aí não mas então acontece aqueles baratos quando você passa numa outra fase, aí tá tocando as mesmas músicas da fase anterior? Não, ela muda. Quando acaba, ela muda. Eu acho isso interessante porque, tipo, tem fases que, tipo, você só pega um item quando você já tiver aquela habilidade. Você pode voltar. Aí, tipo, isso é interessante porque, tipo, não fica aí, você entra na fase, ai, meu Deus, essa música de novo. Ela troca. Caramba, então tem bastante música, né? Pra tá sempre trocando a música. O ponto negativo é que o checkpoint é em lugar específico. Ah, dá uma dificuldade, pô, bacana. É, então, pelo que tem jogo que nem tem, então pelo menos ainda tem, né? Cara, e o jogo é bem bacana, ele tem um visualzinho, sei lá, de 16 bits, algo um pouco acima disso, não, é maneiro. O melhorzinho assim é esse, o 2 é legal, agora o do 1, esqueça o 1. Esse jogo aí é grátis ou é pago? É grátis. Ah, no celular é grátis, né? É, ele é grátis, totalmente grátis. Eu não sei se tem propaganda, porque toda vez que eu joguei tava offline, né? Mas é engraçado que eu botei aqui, né, é da VDO Games, né? Ele tem versão Windows. Tá no Steam. É, tem a versão Steam. Só que é o 3, né? Agora começar pelo 3 não é tosco, não? Dá pra jogar de boa? Cara, você sério, você tá tão preocupado assim com a história, numa porcaria de um jogo... Eu não gosto de pegar. Você não vai conseguir começar do 1 se você não tiver um iPhone. Ah, é de iPhone. Ah, então não vou jogar esse jogo, não. 2 ou 3, você começa a jogar no 3. Escura também. Cara. Mas não é uma história super complexa. É só um cientista que você chutou a bunda e quer vingança. E dessa vez pegou seus pais. Pô, é bom essa história, hein? É bom essa história. Tem um subenredozinho que você acontece, mas tipo, isso é entre os personagens, não é nem entre o jogo assim. Não é história, não é, ele não tá preocupado com isso. É toque. Ele tem que começar os jogos pelo primeiro. Ele tem um transtorno obsessivo. Então, Cisne, você tem jogado. Eu vi no nosso fórum lá o Dreamer Gui, né? Dream Guy. Postou lá o Castle of Shadows, né? Também de mobile também, de celular. Aí eu peguei pra jogar e curti. Ele tava dizendo lá que era tipo um Metroidvania e tal, tipo um Castlevania, pá. Tem um enredozinho interessantezinho. Tô jogando esse aí. Ainda tá jogando? Eu tô jogando. Não fechei, não. Mas ele é o esquema de Castlevania mesmo? É, o enredo dele, assim, ele tem... Remete um pouco, assim, aquela questão dos castelos e tal. Alguns inimigos se lembram e tal. Que você tá jogando um Castlevania. Pra mim, é um Castlevania chinês. Parece, né? Até sim, porque esse nome aqui mudou. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém tá ligando pra história dessa porra, desse jogo. A gente quer saber do jogo, se ele presta. Não, eu vou chegar lá, mas eu tenho que... A princesa tem outro castelo. Sim, sempre desenvolve a história do jogo, mesmo quando não precisa, ou o jogo não tem. Pois é, aí, entendeu? Aí tu tem power-ups legal e tal, tu vai evoluindo o boneco. Mas esse jogo que você fala Castlevania, já é dos Castlevania Metroidvania ou nos esquemas do Castlevania antigo? Dos Castlevania de GBA, lembra muito aqueles Castlevania de GBA. É, só linear. Que tem uma pegada, mas tem... É, linear. E ele é por... Não é... Ele é por tela. Tu chega na tela, mata os inimigos, atravessa a outra tela, entendeu? Não é... Ah, então é igual os Castlevania antigo. Ou seja, é exatamente o contrário do que você disse. Não, eu falei que... Não, eu tô falando a pegada do Castlevania levando GBA. Os gráficos, a questão dos inimigos e tal. Mas a pegada é meio do antigo mesmo. E... Tem música épica igual do Castlevania ou não conseguiram? Porra, eu não cheguei, não joguei muito a fundo não, mas eu gostei da trilha sonora das primeiras fases, sim. Mas não era igual não, né? Porque você vai ver esses jogos, às vezes é a mesma música eternamente. Esse jogo até mudou o nome lá, pra eu achar, depois que eu vi, ele virou o tal de Avengers, tal, uma empresa. É chinês. Avengers? Porra, né? Avengers. Daqui a pouco vai mudar de Avengers. Novo, né? Por causa do Capitão América. É, eles mudaram pra achar, foi até difícil. Mas aí depois que eu achei, eu falei, ih, essa porra aqui. Cara, quando eu vi o post lá no fórum, eu fui olhar, fui procurar o jogo também e tal, baixei. Mas, cara, o jogo é bonito e tal, interessante. Mas, bicho, como é lento, o controle é ruim. Caraca, eu não achei isso, não. Nossa, eu achei... Eu não sei se sou eu que odeio jogar em celular, sabe? E essa impressão que o Romulo falou é a impressão que eu tenho de todos os jogos de celular que eu já tentei jogar. Eu acho tudo lento, tudo controle... Não acho bom. Ah, mas a vibe pra celular é diferente, cara. Você não pode pegar e esperar um console 60 frames. Não, mas eu acho o seguinte, cara. Celular, quando você vai jogar um jogo de celular, ele tem que ser feito pra celular. A interface dele tem que ser feita pra celular. Botar uma porcaria de um direcional digital na tela, sabe? Não, não serve. Botar um botão virtual pra tocar, não adianta. Se vocês não gostam da questão do controle touchscreen, compra a porra daí pega e vai virar um consolezinho portátil. Eu geralmente não tenho problema com isso, não, certo? Agora, a casa que tem uns que o direcional é muito pequeno, aí é muito ruim às vezes. Bom, depende, eu já vi um JPEG, eu não comprei ainda não, mas eu tô pra pegar um. Não, aí tô falando do touch, não do controle, né? Ah, o touch, é. É, o touchscreen, o ruim do touchscreen é tu tá jogando aquela porra desliza, né? Aí teu dedo já tá lá no meio da tela e tem que ficar voltando. Não, mas tem uns que é direcional, você vê assim, tem a setinha. Tanto ali na área, você clicou na setinha, foi. Tem uns que é tipo controle arcade, você tem que empurrar pro lado, tem tipo, tem uns que é pequeno pra caramba. E esse jogo, cara, ele pede uma agilidade e tal, né? Porque os inimigos estão pulando. Você ouviu essas coisas? Não. Agilidade nenhuma, Rom. Puta, cara, que pariu. Cara, agilidade. Os inimigos são lerdos pra cacete. Cara, eu tô falando uma agilidade como qualquer jogo de plataforma, qualquer jogo de ação, sabe? O que pra mim é absolutamente incompatível com jogar em tela de toque, cara. Não, o jogo, o boneco tem um combo que facilita pra cacete. Trava o inimigo com combo, tu dá uns 2, 3 combos, tu já mata a maioria dos inimigos na tela, que é o cara começa com uma espada tipo do Guts lá, daquele anime Berserk, aquela espada gigantesca. Isso facilita pra caramba. Tem muito inimigo, tem telas que tá com uma cacetada de inimigo, aí tu dá um combo daquele, tu pega mais de 20, entendeu? E eu gostei, tô gostando. Não era bem assim que eu esperava, não, mas eu gostei. Tem combo aéreo, boneco, tem especiais e tal. O jogo é bem interessantezinho. De certo, e você? Tem jogado o quê? Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock you. Eu esses 15 dias resolvi jogar lá um estilo de jogo que eu não jogava há muitos e muitos anos. Joguei o Pro Evolution Soccer 2016 My Club. Tô me surpreendendo o quanto os jogos de futebol evoluíram da época de PlayStation 1 e Nintendo 64. Rapaz! Pois é, né, cara? Você parou nessa época também? Também! Rapaz! Perto do que era jogo daquele tempo, agora é quase um jogo de verdade, assim. As coisas que você consegue fazer. Detalhe que de sexo tá igual o Romulo. Pegou a demo. Não, não é demo. O My Club. Não, a diferença da demo. Não é demo. O My Club é grátis mesmo. Não é o jogo completo, mas é tipo todo o sistema My Club lá que você pode gerenciar e fazer seu time e tal. Você só tenha se limitado nesse My Club se você quiser jogar com os times mesmo, ou com os jogadores oficiais, essas coisas, que aí jogar contra amigos, né? Que aí você só tem 7. É o L-Foot do Pro Evolution Soccer. Mas quando eu falo gerenciamento, não é que nem esses manager, não. Então, gerenciamento assim, que você pega um time lá, por exemplo, se você quiser jogar, tipo, eu quero jogar contra o Cisne, eu só vou ter 7 times pra poder escolher daqueles times lá. Se eu quiser mais times, eu tenho que comprar o jogo original. Beleza. Mas você fala, eu tô enjoado de jogar só contra, essas coisas. Aí você quer ver aqueles modo carreira, esse negócio. Aí a opção My Club é tipo isso, como fosse o modo carreira. É, o modo carreira, sim, sim. É, então, só que o que acontece? Pode fazer, criar um time fictício que você quiser, ou pegar um time que já existe, que nem no meu caso eu peguei o São Paulo, né? Aí usei tudo, só que aí os jogadores, você que começa com um jogador mais porcaria, assim, não é os jogadores do São Paulo mesmo. Aí você vai ter que ir contratando e jogando e treinando os caras. E essa parte tá completa, assim, você pode jogar tudo. Tanto que você, na hora de jogar, você pode jogar ou contra o computador ou contra pessoas mesmo online. Assim. Então, se você quiser subir isso de divisão, você vai ter que jogar contra essas pessoas que também estão lá. Aí você tem que ir gerenciando lá o tempo de contrato do seu técnico, todas essas coisas. Nessa parte tá completo. Por isso que eu falo que ele é diferente de um jogo demo. É, essa parte, essa coisa é grátis mesmo. Você tem completo essa função My Club. E é que nem eu tô falando, meu, é muito diferente futebol da época que eu parei de jogar pros de hoje. Você tem muita função, assim. Antigamente, futebol, até o PlayStation 1 e 64, você basicamente pegava a bola, saía correndo e o outro time tentava parar, assim, basicamente. Se você freasse, o outro já chegava e tomava a bola. Agora você consegue jogar, fazer um jogo mais em velocidade. Um jogo cadenciado. Criar uma jogada. Criar jogada. Cara, às vezes você tá vendo que não consegue entrar de um jeito. Aí você começa a tocar pra trás. Você tem opções de fazer passe além dos passes em profundidade, passe no alto. Meu, bilhões de coisas assim que faz o jogo ficar quase um jogo de verdade, assim. Eu fiquei embasbacado com o jogo. Tanto que eu já joguei tipo umas 10 horas dele. Assim. É porque tu não viu o FIFA 16 do homem. O demo eterno. Não, mas esse, o Pro Evolution Soccer, tá com a narração do Silvio Luiz? Tá. E esse que é mais legal. Porra, a melhor coisa, eu cara. Eu nem sabia disso. Quando eu fui lá, isso começou... Olho no lance. Mano, é muito da hora. E ele ainda faz os comentários lá, umas coisas engraçadas, assim, zoando, assim. Ele, ah, meu Deus, esse jogo aqui hoje tá triste, meu. Melhor eu contar uma piada. Sei o quê. Meu, é muito da hora, tudo em português. E na época do PlayStation 1, não tinha essas coisas, né? Esses negócios. Hoje em dia é muito impressionante. A riqueza de detalhes. Que nem os estádios, o problema só é as torcidas, que é o que eu comentei, né? Que eu já tinha visto em fotos e tal. Que é de papel ali, é, né? A torcida é ridiculamente feia, mano. As torcidas de FIFA Soccer 95 de Mega Drive dá de 10-0 nas 10 de hoje em dia. Papel, é muito ruim, tudo igual, assim. péssimos, mas os estádios, você olha, tipo, lá, você chega, o Morumbi, assim, você parece quase que você estivesse no estádio mesmo, assim, é quase fotorrealista, assim. A Vila Belmiro, aqui do estádio do Santos, os estádios são incríveis, assim, tudo muito rico, assim, em detalhes. E eu tava, aí, só um fato engraçado que eu tava vendo, que muita gente tava criticando essa versão do Steam, né, do PC, porque... A versão do PC, ela não é igual a versão do PlayStation 4, mas também não é a do PlayStation 3. É uma versão, tipo, do PlayStation 3 melhorada, né? E eu já achei, tipo, incrível. E aí os caras falam assim, esse ano o Pro Evolution veio com uma jogabilidade melhor que FIFA, eu tenho que concordar. Mas só pelo descaso com o PC, eu vou negativar. Eu falei com o Dissection, muita gente negativou falando dos gráficos. Então, mas o gráfico é mó bonito. Eu fico pensando, cara, se o gráfico do PlayStation 4 consegue ser mais bonito... Aí eu ainda comentei com um colega meu que tem o PlayStation 4, ele falou que é só... relação, assim, de iluminação e tal, assim, mas é mais... Porque o jogo é bonito, não... Ah, bicho, e futebol, né? Pelo amor de Deus, o cara vai reclamar dos gráficos do jogo de futebol. O cara quer ver os pentelinhos. Isso que eu penso, os caras querem ver lá o Neymar, os furúnculos dele, não é possível, porque... Credo. Porque, de resto, o jogo é muito legal. Eu falo, quem não gosta, mas já gostou um tempo, baixa, ou quer ver uma coisa diferente, meu, baixa, que tá de graça esse modo, e que nem eu, às vezes até cansa, assim, não tô afim de jogar, eu fico perdendo o maior tempo na parte de gerenciamento. Ah, vou botar esse cara aqui pra testar, vou ver esses olheiros aqui, mandar pra procurar jogador. Às vezes você gasta mais tempo gerenciando o time do que realmente jogando. É bem legal. O SimCity do futebol, chega. É quase um SimCity mesmo nessas ideias. Eles pegaram todas essas ideias de gerenciamento e tacaram no futebol. Cara, eu tô jogando um joguinho muito, muito curioso, Steam, chamado Party Hard. Eu ganhei de presente da minha amiga Andrea, que ela pegou no Humble Bundle, tava barato e me deu. E, cara, é um jogo bizarro, que ele tem uma história muito bonita. E é a cara de Romulo esse jogo, acredito. É maravilhoso. Você é um sujeito que tá cansado, não consegue dormir, porque tem uma festa na sua vizinhança. Então, o que que você faz? Você vai até a festa e resolve matar todo mundo. Só que sem as pessoas perceberem, sem as pessoas te verem. Então, é um jogo de stealth, onde você tá numa festa, as pessoas estão lá dançando, barradonas na pista. Stealth, então, é a parada? É um jogo de stealth. Então, é, tipo, porque você não pode ser pego, entendeu? Você não pode ser pego, exato. Porque, tipo, você só tem, tipo, um comando básico, que é facada. Você vai, é um jogo do pixel art, mó bonitinho, você vai dar uma facada numa pessoa. Se alguém te ver, ele vai chamar a polícia. Se a polícia conseguir te pegar, já era. Mas, tipo, se você conseguir driblar a polícia durante muito tempo, o cara falar, I'm too old for this shit, vai embora. Foda-se, sabe? Eu tô velho pra essa. Esse é um que tem... Mas só dá pra matar na faca. Que tem na foto, assim, uma máscara, tipo do Jason, assim, não é esse jogo? Não, acho que não, cara. É que, tipo, a sua arma é a faca. Você só pode matar diretamente com faca. Só que você pode usar o cenário também. Por exemplo, às vezes tem uma festa no terraço, num prédio. Você pode jogar as pessoas lá pra baixo. Pega e joga o cara, empurra o maluco naquela lá embaixo. Deve ser muito da hora esse jogo. Cara, é muito legal, cara. Daí tem toda uma história de investigação por trás, sabe? Que o cara tá atrás desse psicopata. Ah, é, porque acaba que você vira um psicopata que vai pra festas, aleatoriamente, pra matar as pessoas. Ah, depois ele gosta da ideia e começa a fazer carreira. Exatamente. Esse jogo é tipo, lembra também um pouco o Hotline Miami, aquelas ideias. Sim, ele tem um quê de Hotline Miami? Tem trilha sonora, assim, que acompanha legal? Assim. Ah, a trilha sonora, em geral, é sempre uma música meio dance, sabe? Que fica repetindo durante muito tempo. E é bacana, é gostoso. O bonequinho só faltava ser gordo, mas é a cara do Romulo mesmo. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Tipo, você tá numa festa country. Aí tem, tipo, tem um cavalo. A pessoa passa atrás do cavalo, você dá uma porrada no cavalo, o cavalo dá um coice e matar a pessoa. E ele tem, tipo, um final. Eu não cheguei no final ainda. Mas será que são festas, tipo, esporádicas ou você tá fazendo uma sequência pra chegar num fim? Olha, eu não sei. Até onde eu cheguei, tipo, já teve uma festa onde o assassino é outra pessoa. Ah, e aí? É uma mulher, sabe? E aí você tem que já matar ela? Não, você joga com outra pessoa. Ah, não, troca o personagem? Sim. Aliás, todo mundo começa a gostar, Cidade do Crime. Parte hard, cara. Pois é, cara. Provavelmente, em algum lugar, porque, tipo, quando você vai selecionar a fase, tem embaixo pra você selecionar o personagem. Só que, por enquanto, tá travado só o primeiro. Ah, então você vai, quando você passa então, imagino que lá no final, imagino que quando você passar muito à frente, deve habilitar outras pessoas. Mas é muito legal, cara. Às vezes, tipo, tem vários power-ups, assim, tipo, você consegue pegar uma bomba pra explodir. Ah, porra, tá rolando um showzaço e tal, um show, um banda e tal. Você vai e mexe nos fios lá do aparelho de som, do amplificador, e vai embora. Aparece um contadorzinho assim, aí daqui a pouco ele explode. Baú! Você pode envenenar a bebida. Cara, tem várias maneiras de matar as pessoas. Ah, então dá pra matar. Pensei que era só facada, então dá pra fazer uns esquemas. Você pode usar o cenário. A tua maneira principal, favor, né? A tua maneira principal de matar é uma facada. Ele pega carro não, né? Ele sobe em carro, ele interage com o cenário, alguma parada assim. Olha, por exemplo, tem uma fase que você tem um carro lá, você simplesmente liga o carro vai embora e passa em cima das pessoas. Ah, então. Você vai fazendo coisinhas assim pra ter consequências, assim. Exato, sim. Pior que vendo pelas fotos, assim, eu nunca ia imaginar que era assim. Não, é. Você pensa que é um negócio de sair, assim. Nunca ia pensar que era stealth. Eu nunca ia pensar que ainda ia ter uma pegada stealth o jogo. É, não. E tipo, porra, você matou o cara, mas porra, a galera. O cara pode não ter te visto, mas ele vai ver que tem um corpo ali. O que você faz? Pega o corpo e esconde. Você pode jogar ele na lixeira, pode jogar ele de cima do terraço, botar fogo. Cara, é muito divertido, sério. Pelo amor de Deus, joga essa porra. É muito bom, cara. Pô, tá 26 conto, mas eu botei aqui já pra adicionar. Sério? 26? Porra, 26, eu acho que o Humble Bundle tava bem mais barato. É, mas o Humble Bundle é diferente, né? Mas tá R$26. É que no Humble Bundle tava baratinho. Tava, sei lá, acho que $4, ele mais alguns outros. Sabe? É, mas Humble Bundle é sempre essa. Mas, cara, Party Hard. Vale a pena. Maneiraço. Galera, hoje a gente vai falar sobre qualquer coisa. Vamos falar sobre o que diabos deram na nossa cabeça. Claro, videogames, né? Mas sobre o que diabos passaram nas nossas cabeças. Vamos ter um tema absolutamente aberto, vale tudo, é Lady Gil aqui. Então, cara, hoje a gente tinha uma pauta, a gente pensou, pra que pauta? Pauta na cabeça, né? Pauta. Nosso aniversário, a gente pode tudo. A gente percebeu que a gente estava muito preso a temas, essas coisas, e recebemos também, então, criar um tema, só que onde a gente pode escolher jogos livres, aleatórios. Não, mas, bom, eu queria falar de um jogo que eu preciso dizer pra vocês que eu rejoguei recentemente, e eu preciso admitir isso pra mim mesmo. Eu não gosto dessa porra desse jogo, esse jogo é ruim. Que é Sonic 2. O quê? Nossa, você não gosta? Pois é, eu sei, eu imaginei que fosse. Mas peraí, de qual versão você tá falando? Não, eu tô falando do Mega Drive, eu tô falando do clássico. Aquele jogo que foi, aquele jogo da minha infância. E tu não gostou agora? Você então, jogou cara, e não gostou dele? Eu joguei de novo, eu fiquei pensando, cara... No mínimo ele não conseguia jogar antigamente, aí viu que não conseguia jogar ainda hoje e ficou puto. Não, eu terminei na época, peguei as esmeraldas e tal, eu terminei esse jogo. Fez o Sonic Saiyajin? Sim, o Sonic Saiyajin e tal, mas... Cara, na boa, não. Sonic não é tão bom quanto você pensa. Ah, só porque você quer. Aí ele segue. Só porque você quer. O jogo tem cenários lindos. Já começa logo na primeira fase com um cenário super colorido, bonito. Aí sim, mexeu é bonito, quem tava quieto. O jogo é bonito, a trilha é muito legal. O personagem é carismático. Sonic é um personagem bacana. Tails é um merda, mas o Sonic é um personagem maneiro. Mas, cara, o problema é a jogabilidade, cara. Ele pra mim, ele começa. O jogo começa errado, assim, já na pretensão dele. O que ele tenta fazer? Como é que o Sonic nasceu, né? É aquela coisa de você jogar Mario, aí você vai e perdia toda hora, dava game over. As primeiras fases você passava correndo igual um louco, você sabia o que era fazer, fez várias vezes, e queria já logo passar. Beleza, conceito interessante. Só que fazendo isso, ele acaba estragando a questão o esquema de plataforma do jogo. Que tipo, se você for sair correndo igual um maluco, na primeira fase, na segunda, você faz isso de boa. Nas próximas, você morre, sai correndo. Porque é um jogo. No jogo tem que ter alguma coisa pra você dificultar, senão vira um passeio no parque. Sim, concordo. Ah, aliás, o Sonic tem vários momentos que ele se joga sozinho, né? Você coloca pra frente e ele passa lá uns 30 segundos correndo sem você fazer nada. Mas, cara, o problema é que, tipo, ele te dá um personagem super rápido, só que em vários momentos, na maioria do jogo, ele pede pra que você não seja super rápido. Porque se você for super rápido, você vai se fuder. Isso é um problema? É, claro. Pegar a ideia que Sonic era pra ser um jogo veloz é um problema. É claro que é um problema. Não, mas os caras te dão duas oportunidades. Te dão a oportunidade de você jogar correndo e a oportunidade de jogar cadenciado. Não, mas não existe essas duas oportunidades. É você correr ou você simplesmente empurrar o Sonic para ter velocidade. Porque o resto, ele praticamente, tendo a ladeira ou os impulsionadores, ele vai só. Ele se joga sozinho. Assim, é o jogo automático. Cara, eu acho assim, dá pra jogar ele veloz, dá pra jogar ele devagar, pegando os itens, pegando segredo, pegando a esmeralda. Eu joguei ele zoado, sim, joguei ele correndo. Sim, você pode fazer isso, mas aí foge do que da famosa ideia de um jogo rápido. A essência do personagem, sabe? Tipo, quando você vê o Sonic, você pensa, não, esse cara não vai andar devagarzinho, tomando cuidado pra pular na plataforma. Não, ele vai pular, quicar, pá, pá, pá, pá, pá, pulando igual um louco. Mas não, o jogo pede que você faça isso. Você vai devagar, pule na plataforma, espera a plataforma descer. Se tu tiver afim de jogar ele mais lento, tu joga. Se tu quiser sair com um tarado jogando. Não, mas é assim que eu vejo. Você quer jogar ele na correria, você pode fazer. É. Você quer jogar ele na boa. Vai morrer e tal, mas tu vai acertar uma na hora. Na boa, pegando os itens escondidos. O Super Mario também dá pra jogar rápido, o Super Mario. Cansa de ver aí na internet aqueles... Mas a velocidade é acelerada. Sim, cara, mas bicho, pô, é aquela questão da dissonância ludo-narrativa. Porque, porra, o jogo... O que é isso? O jogo, tipo, o personagem, ele é o Sonic, ele é o porco-espinho super rápido, supersônico. Então, tipo, ele é pra andar super rápido. Tanto que se você deixar ele parado, né, ele começa a ficar puto, bater o pezinho e tal. Agora, quando você chega no jogo, tem um milhão de momentos em que você tem que ficar parado pra calcular o pulo que você vai fazer. Eu imagino que, sei lá, se fosse o desenho do Sonic, ele ia sair louco correndo, pulando pra lá e pra cá, que ia esperar a plataforma porra nenhuma. Eu vou sair correndo, vou andar por cima da água e o caralho. Mas se fosse nessa pegada, o Mario também é um encanador, você não vive só dentro dos canos nele. O fato do Mario ser um encanador não é importante pra construção do personagem. É irrelevante. Agora, o fato do Sonic ser um porco-espinho rápido é a identidade do personagem. É o traço... Aliás, o único traço reconhecível e importante do Sonic é isso. Ele é super rápido. Porque se você tirar isso, o que é o Sonic? Um qual jogador de kart. É, o porco-espinho Super Sonic anda de kart. Cara, a maneira mais fácil de defender a ideia do Rômulo é você olhar, observar que Sonic é um porco-espinho sônico. Ele foi vendido com essa propaganda. Ele corre rápido. Qual é a ideia do jogo? Fase 1, 2... Ato 1, 2, até o 3, vá correndo. Porque o ato 3 é o boss, né? Chega no mundo 2, você já não... Já... Epa, para aí. Tem uma parede aqui, segura aqui que tem a água, essas coisas. Isso só é meio... Nem meio, isso só é corrigido no Sonic Adventure 1. Vá correndo. Claro, tem partes que você tem que parar, pular direitinho, mas a ideia é vá correndo. Eu não sei, eu acho que ele não foi corrigido nunca, na verdade. Não, não é totalmente corrigido, entendeu? Se for pegar tipo a fase 1, é toda correndo. E ainda tem as partes que você vai só. Você pulou na mola e a mola vai te levando pra onde for. Eu acho que vocês estão olhando o jogo com outros olhos. É porque é uma plataforma, mas qual é o problema da plataforma? Você tem um personagem veloz que não tem pra onde correr. Ou tem um espaço mínimo pra correr, né? Eu acho que o Romulo. Entendista sumiu. Medo. Mario direto. Tu acha que ele vai falar bem do Sonic? Caralho, eu tive o Master, tive o Mega. O Sonic 2 provavelmente é o jogo que eu mais joguei na minha vida, acho que depois de Mario 64. Eu tinha Sonic 2, assim, joguei demais. É, eu gosto muito, eu acho um mais lento e tal. Agora o 2 não, o 2 é muito maneiro. Cisne, fala de um jogo aí. Então, ó, vou trazer aqui pra gente aqui o Touch of the Dead de Nintendo Touch DS. Touch the Dead, né? É, Touch the Dead, isso aí. Tem o off não, que eu botei off lá, mas não tem off não. É um jogo de tiro, tipo aquele jogo de arcade, né? Da pistola, pá, que a gente House of the Dead, tem o Time Crisis, de pá. Só que no DS, no portátil, tô usando o Touch dele. Porra, eu achei aquilo ali perfeito, esse casamento ficou muito bom. Esse é aquele um jogo genérico que tem umas telas, todas as telas pra caralho. Todas cara, as telas desse jogo é genérico, cinza. Super genérico, horroroso. Mas a jogabilidade é gostosinha, é boa, o enredozinho é legal. Agora eu quero saber, que enredo esse jogo tem? Já que o enredo é legal, quero saber. Cara, é meio... É meio Walking Dead a parada. O maluco é tipo. O maluco é meio Walking Dead o bagulho. Ele sai é, assim. Tem zumbis. Do, é. Da, é já tipo entendeu. Assim, sai da prisão, cara, bagulho assim. Vocês estão vendo que ele está enrolando e não tá falando nada. Não, peraí, cara, eu tô começando a falar e vocês não me deixam toda hora falar. Ó, o cara tá assim na cela dele, pá, e do nada, porra, abre assim a porta ali, caralho, pá. Aí começa o jogo desenrolado ali, a trama, né? O cara sai, pô, vê tudo vazio, pá. Aí começa a ver um monte de quê? Monstro, zumbi, todo mundo morto. Aí o cara descola uma arma e vambora pro bang bang. Vai matando todo mundo que, e vai, história e vai. Incrível. E o engraçado é que todas as telas desse jogo são iguais. Você praticamente vai achar, caramba, eu acabei de sair dessa tela e tô aqui. Você vai achar que você tá tipo num looping eterno. Cara, você lembra como é que funciona o. Como é que funciona pra recarregar a tua arma nessa porra desse jogo? Tem que arrastar as balas pra lá pro troço. Puta que pariu, cara. Esse é o não pior, é, não é, não era, pior. Não era uma coisa difícil. Não era não. Porra, cara, tu tá com um troço na mão assim, com a caneta. Porra, a telinha pequena. Você tá no meio do bang bang, você vai tirar a mão, soltar a mão pra arrastar a bala pro. Cara, jogo de tiro de tipo de arcade. Os inimigos estão vindo lá. Eles têm, tu tem um espaço de tempo pra tu fazer essas coisas. É só ser rápido e fazer. Ah, eu gostava bastante desse jogo. Não, cara, esse jogo é muito constrangedor, esse cara. Esse jogo é ridículo. Quando o Cisne falou que ia botar esse jogo, eu falei, meu Deus, ele vai... Esse jogo? Cara, eu joguei essa porra porque, tipo, eu também gosto muito de... Né, desse jogo, de jogos on rail, sabe? É, eu também. Eu joguei pra caralho. De trilho, House of the Dead, Time Crisis, essas porra tudo. E, meu Deus do céu... Inclusive, poderia ter tido um port lá pro DS, né? Porque ficou muito legalzinho esse esquema de jogar no touchscreen do jogo de tiro, assim. Não, cara, se for pra portar igual esse aí, cara, é melhor não fazer. Se for pra fazer mal feito, é melhor não fazer. Isso foi feito pro DS. Não, então, se os caras fizeram ruim, imagina como vai ser um port, então. Não foi mal feito, não. O Romulo, tu jogou, alguém jogou legal mesmo esse jogo? Eu joguei, cara, o DS foi a geração que eu mais joguei, assim. E não gostou nada, não lembra nada. Não tem nada de bom nele. Eu não, quer dizer, minto, eu não lembro da trilha sonora. É isso que eu ia comentar, eu acho que nem tem trilha sonora, eu não lembro também da trilha sonora, mas eu acho que nem... Porque esse jogo tem de bom segundo a Wikipedia. Ele tem uma barra de ferro como arma melee. Então pronto. Cisne sempre se superando. Olha o jogo, o cara tem tipo mais de 10, 20, 30 mil jogos diferentes pra escolher. Ele traz Todd the Dead. É, eu escolhi esse que eu gosto. Eu ainda tenho instalado no meu DS de vez em quando eu jogo. Eu gosto dessa porra. E fazer o quê? Fala a verdade. Você trouxe pra esse jogo pra fazer a sessão de descarrego, pra falar mal. Não, só que aí tá aí com o pé atrás. Só se for descarregar as balas no zumbi. Meu, e outra coisa. Esse jogo também, se eu não me engano, ele era meio lento. Assim, ele não tinha uma velocidade também boa. É, meio lento. Cara, eu tô assistindo um vídeo. Meu Deus do céu, cara. Eu não lembrava disso. A porra do zumbi, ele se mexe igual um pinguim. Ele anda, mexendo. Pro lado, sabe? Pois é, pode acertar a perna dele pra eles caírem e tal. É, cara, gostava. Coisa pavorosa. É triste, olha o jogo do Cisne. É triste. Me divertia muito. Agora, só de. Eu sei, não é parâmetro e tal, mas eu gostaria de ver a nota dessa maravilha no Metacritic. Eu acho que nem tem, eu acho que bota nem aí. Tem notas aí. Joga aí, joga tem, aí. Tem, sempre tem, cara. 56, ó. Pô, tá bom pra caralho, 56. GameSpot deu 5 de 5. 5.5 de 10. Cara, a revista oficial da Nintendo deu 85. Um tal de X-Play deu 1 de 5. Ah, que coisa linda, cara. É, não, esse jogo foi criticado por ser ruim graficamente e ter o som repetitivo. É outra coisa, você olha assim, você vê cada jogo bonito no DS, já tudo bem elaborado, e você vê esse jogo simples, mal horrível, mal feito mesmo, assim, feito nas coxas. Tô achando que um port de House of the Dead era mais lucro. Aí era algum jogo que tava fazendo pra GBA, eu acho que não ficou pronto, aí tacaram pro DS, não é possível. Não, estavam fazendo essa porra pro Zibo, cara. Só ah, só ser. Pode. Aí sim, mais um pro coleção do Zibo. Próximo! Cara, esse jogo, eu cheguei a jogar ele uns meses atrás, em 2015 ainda, e parece tão longe. Aí tipo, eu não lembrava como ele era ruim de ser jogado, certo? Fazer comandos e tudo mais, que é o Eternal Champions. Do Sega CD. Caralho, eu também pensei nesse jogo, cara. Tinha a versão Mega Drive, só que a Sega CD tinha mais personagens, se eu não me engano. Que eu lembrei esporadicamente, certo? Eu vi alguma coisa de Champions um dia, eu falei, pô, tinha um jogo mais ou menos com esse nome, um Mega. E pá, encontrei a versão Sega CD lá, baixei. Aí eu fui jogar. Além de não lembrar muito dos golpes, o que é 90%. Eu comecei a jogar, é ruim. Mas a jogabilidade não é igual a do Mega, não? É? Não, não, não. O jogo é todo ruim. O hitbox é péssimo, a execução de comandos é horrível. Eu lembro que esse daí do Sega CD tinha uma introdução, não tinha? Olha, mas então, eu me lembro... Eu também pensei nesse jogo pra falar dele aqui hoje. Assim, mas quando eu tava pensando nos jogos que eram melhores na nossa cabeça. Cara, eu me lembro de todos esses problemas que você falou aí do Mega Drive. É, então, isso que eu tô falando. Eu acho que ele é igual do Mega Drive. Só eu encarei isso no Sega CD. É, eu não conhecia. Eu nunca joguei no Sega CD. Pois é, não vou descartar que possa ser um problema na emulação. Mas pelo que eu experimentei, foi terrível. Do Mega eu não cheguei a testar, não. Mas qual é o caso que eu peguei esse jogo também aqui? Tipo, é uma coisa que eu pensei aqui. Tipo, esse é um jogo que eu gostaria de ver reescrito pros dias de hoje, entendeu? Porque eu acho que ele tinha um certo potencial. Talvez de nicho, mas tinha um potencial ser bem trabalhado. A única coisa que eu achava legal dele é que ele tinha umas telas... Não todos, mas tinha umas telas nele que era bem bonito, assim, bem elaborado só. E os personagens eram interessantes. Tinha uns personagens. É porque todos os personagens eram todos distribuídos em épocas. Não era, nós moramos aqui nessa cidade, nesse planeta. Que é do planeta, mas um é do futuro, um é do passado, um é do presente... Em épocas, porque a proposta do jogo era essa, né? Um deles seria um campeão eterno. E fora que tinha um Fatalities. Sério? Tinha um Fatalities, Stage Fatalities e alguns situacionais. É, tinha um sistema de Fatalities. Stage Fatalities eram situacionais, às vezes. O personagem tinha que estar em tal lugar quando perde, ou dar tal golpe pra derrubar em tal lugar, essas coisas. Era os finish moves, é. Cara, esse jogo no Mega era bizarro, no Sega CD eu não cheguei a jogar, mas eu acredito deve que ser seja a mesma bizarro. Coisa, eu tenho certeza, só muda que botaram as ceninhas e tal, deve ter botado um áudio, uma trilha de CD só, sem som CD. Cara, eu aluguei esse jogo umas 3 ou 4 vezes. Eu realmente gostava. Você gostava disso aí? Gostava, cara. Eu gostava muito. Porque não tinha outra opção, né, pra você, né, mas... Tipo o Double Dragon 5. Então, quando você aluga... pelo menos, não sei vocês, assim, mas pra mim a prioridade sempre era alugar um jogo novo, que eu nunca tinha jogado, né? Você alugava um jogo que você já tinha jogado quando não tinha outro novo, né? Já tinham levado, alguma coisa assim. O Romulo, já que o meu agora demorava pra chegar na locadora, aí tinha que pegar o que ficava lá. Aí não, tinha que pegar Eternal Champion todo filme. Aí até o Romulo pensar assim, mano, eu vou acordar mais cedo pra ir na locadora e pegar o jogo bom. Senão eu não vou conseguir pegar nunca jogo bom. Mas eu gostava, cara. Esse aí. Esse Clay Fighter do Mega era o que eu mais pegava na locadora. Bizarro, assim. Eu lembrava de ter pego assim, que eu. Nossa, mas eu jogava. Mas o problema. Mas vocês realmente gostaram? Porque o problema é que as mecânicas dele é tudo duro, travado. Esse que é o problema. Não passa diversão. Cara, na verdade, se você for olhar pra essa época, qualquer jogo de porrada que não fosse Street Fighter ou da SNK... Street Fighter Mortal. Mortal era diferente, Mortal, mas ainda Kombat. Assim era meio duro, Mortal. Os consoles. Mas, cara, qualquer jogo de porrada que não fosse ou Street Fighter, aliás, que não fosse nem da Capcom, nem da SNK, era tudo muito ruim. Tinha alguns que conseguiam escapar, mas, tipo, eram muitos raros de serem achados. Por exemplo, eu não lembro. Aquele do Super Nintendo, aquele que tinha o... Não teve pro Super Nintendo? Fight Story Dynamite? Pois é. Era bom pra cacete. Tá, ok. O Fighter History era bacana. Fight Story é bom pra cacete, fala sério. Fighter World History. Heroes, eu gostava. O World Heroes funciona. Não. O 2 teve alguns problemas com o comando, se eu me lembro bem. Mas World Heroes não é da SNK? Não, era na época era da ADK, depois que foi adquirido pela SNK. Né? Depois foi adquirido. Mas ele rodava no Neo Geo, né? Originalmente sim. Originalmente sim. Mas teve o esporte, né? Pro Super Nintendo Mega. Sim. Na época do Super Nintendo Mega Drive, jogos de luta mesmo. Street Fighter, que eu gostava. Cara. Não era ruim. Fez isso, Street Fighter. Não, então, isso que eu tô falando, era tudo ruim, com exceção de Street Fighter e Mortal. Todo mundo meio que tava fazendo escola também, né? Exato, o pessoal tava aprendendo ainda como fazer jogo de porrada. Só que nessa época eu já tinha Street Fighter 2. Não precisava fazer a escola. A apostila tá ali. O guia de como fazer um jogo de porrada já tava ali. Porque eles pegaram o guia do Street Fighter 1, pô. Você não tá entendendo. Eles pegaram o guia errado, caramba. Esse que foi o problema. Eu me diverti muito com vários jogos desse, tipo Power Rangers The Fighting Edition do Super Nintendo. Nossa, porra, e aquele do Ultraman, que era aquele jogo. Contra. Aquele do Ultraman era bizarro, maluco. Não, esse do Ultraman eu só joguei depois em emulador. Cara, se for do Ultra Seven eu só vi em revista. Nunca cheguei a jogar. Tão bem que você fez com você mesmo. Era ruim, sério. Jogo de porrada nessa época era tudo muito ruim, cara. King of Monsters, puta que pariu, que merda era mesmo aquilo. Mesmo os jogos bons eram ruins, quando você vai começar a ver. E o Primal Rage? Nossa, Primal Rage. Os dinossauros mordendo outro muito bizarro aqui. Primal Rage esquece. Não, vou discordar. Tournament Fighter Super Nintendo, porra, eu me amarrava. Até hoje é top. Então, não é, cara. Eu joguei muito, me diverti pra caralho. É bom. Dá pra jogar legalzinho. Joga com o Destruidor, legalzinho. Dá pra jogar com o Tubarão, macetear. O jogo ainda é bom. Dissection, O meu jogo é um dos jogos mais clássicos, eu acho. Panzer Dragoon de Sega Saturn. Quem aqui não jogou esse jogo? Eu! Você não jogou, Guilty? Não! Nossa, então você perdeu. E principalmente pro pessoal que gosta de Star Fox. Perdi, não, que eu posso emular, mas até hoje eu não emulei. Não, o Saturno não. O Saturno é sempre uma merda emulado, cara. Nunca... Eu também não gosto, não. Eu acredito! Apesar que o Panzer Dragoon 1 tem pra PC também. Tem... Porra, sério? Sério, Deus, quando saiu. Partiu, torrente. Exato. Deus, quando saiu esse jogo. Ele lançou pra Saturn e pra PC, Panzer Dragoon. Porra, eu não sabia. O 2 é que foi só pro Saturn. É, a parte, né? O 2 e o 3, né? Cara, eu joguei demais. O do Saturn eu joguei pouco, mas eu joguei muito, muito, muito do Xbox. Panzer Dragoon Horta. Esse que o Romulo tá falando já é muito anos depois, agora. Sim, primeiro, sim. Assim, foi mó baque, assim. Principalmente que era, tipo, mó cartada, assim, do Saturn. O pessoal que tinha o Saturno era um dos chamariz. Já que não tinha muita coisa pro Saturno, né? O pessoal já falava, mano, mas Panzer Dragoon... Ele na época eu jogava, ele me lembrava, tipo, era, eu dizia que era o Star Fox. É, então, o que eu comentei, ele é o Star Fox do Saturno. Só que em vez de você estar numa nave, você tá em cima de um dragão. E aí você consegue atirar pros lados, coisa que no Star Fox você não faz. É, 360 graus, você tinha o controle total do cenário e tal. Eu achava bem melhor do Star Fox. Bem melhor, não. Anos luz. Ele tinha uma trilha sonora também impecável. Os cenários eram bonitos, mas naquela, pra Saturno. Porque mesmo na época você já achava isso, porque o Saturno sempre teve problema de fazer coisas 3D, problema, né? 3D. E os cenários dele, já que é aquele 3D de Saturno, você já notava os probleminhas, né? Então... Ah, não tira o brilho não, do jogo, não. Isso não, tira o brilho. Não tira mesmo, mas não dá pra falar que era melhor que Star Fox. Ah, eu do tipo do estilo do jogo eu achava melhor do Star Fox. Eu achava que eu tinha mais liberdade com esse jogo. Panzer Dragoon é cabuloso, assim. Os cenários são bem diferentes um do outro. Por exemplo, você começa lá naquele, tipo, na tela lá do mar, assim, em cima do mar. Depois você vai estar em telas dentro de caverna. Daqui a pouco em cima de florestas, assim, voando. É bem legal. Vem outros, tipo, as aeronaves são barcos, assim, navios que voam, né? Lembra até um pouco aquele jogo Sky of Arcadia, pensando agora, né? Que tem navios que voam. Eu não sei como que os caras não continuaram fazendo mais continuações. A SEGA deixou meio de lado. Eu gostava muito daquela ambientação dele, que era de uma coisa de fantasia meio moderno, sabe? E porra, e os dragões todos, né? Bem interessante aquilo. Pena que pararam no Horta só, né? Depois do Horta não teve mais. O 2 e o Horta é o mesmo? Não, o Horta é outro. Não, o Horta é um novo jogo. É, são só três, né? O Panzer Dragoon, o Panzer Dragoon Sfy e o Horta, né? Não, são quatro, contando com o Xbox é quatro. Ué, são três pro Saturn e um pro Xbox. E o Horta do Xbox. Tem o três no Saturn? Saturn foram três. Porra. Ah, o RPG, né? É, o RPG. Saga, é, né? É, Saga, isso mesmo. Né? Tem pro Game Gear também. Panzer Dragoon Mini. Como que é isso aí? Eu não sei, mas a foto da capinha tem embaixo, Kids Gear. Nossa, se o jogo já era meio assim no Saturn, né? E os gráficos não eram aquela beleza, por causa da dificuldade de Saturn em 3D. Nossa. Imagine como deve ser no Game Gear isso aí. Ainda ele tira, pelo que eu tô lendo aqui. Só que é só o dragãozinho lá. É, só o dragãozinho. Cara, eu tô vendo aqui, parece nave, Space Harrier. É isso que eu tô lendo também. É. Olha, muito honesto. Ruim, não vale a pena. Não vale a pena. Pô, na caixinha tem Kids Gear, então o jogo tá sendo honesto. Cara, é não, Space Harrier, sabe? Só que no Game Gear. Mas o que eu entendo é, mas se essa a série começou no Saturno, pra que eles foram fazer pro Game Gear? É, mas o Game Gear já tinha sido descontinuado. É, mas é verdade, o Game Gear é tipo décadas antes do Saturno. Então, já tinha sido descontinuado, se eu não me engano. Como que eles vão lançar o bagulho pro Game Gear? Isso que eu tô pensando. Porque na época do Saturno a SEGA não lançava pra Nintendo ainda, porque ela ainda tinha videogame. Tal, né? Então não dá pra falar pra lançar pra GBA essas coisas, mas como que vai me lançar pra Game Gear? Engraçado o pessoal dos comentários no YouTube. Eshop Nintendo, please, please, please. Meu Deus do céu, eu também esse jogo no 3DS. Tá amarrado. Fala o seu jogo aí, Ron. Cara, eu tô afim de reclamar. Se alguém aqui realmente gosta da série Virtua Fighter... É porque eu não joguei esses 5 que o pessoal fala, né? Que fala que eu não sei o que lá. Mas pelo menos o 1, 2, aqueles antigos lá que eu joguei, mano, é ruim. Eu tô no meio termo. Minha vibe maior foi no 4 e no 5, mas... Ainda fica num meio termo, certo? Eu gostava muito do 3. Eu joguei muito aquele 3. Mas, tipo assim, não era um jogo que me prendeu. O grande problema que eu achava desse jogo... Que eu acha? É um jogo de luta e você não tem muita opção, assim, muita vai o que fazer, assim, é muito limitado, falta... Mas aí é que tá. A questão aí é a vibe. Se você vê numa vibe de Tekken, você conseguir entender ele melhor. Apesar que eu acho que ele saiu antes de Tekken, se eu não me engano. É, eu acho que ele é antes. Ele saiu antes. É, tipo, mas eu que peguei atrasado já vim numa vibe de Tekken, então já não tive esses problemas. Já entendi a limitação. A limitação. Então, mas Tekken ainda tem mais botão, ele tem mais movimento. Agora, Virtual Fight... Quer ver outra coisa? Eu joguei Dead Alive antes de Virtual Fight, então já é um comparativo melhor, porque Dead Alive só tem soco, chute e defesa. Virtual Fight pode ter melhorado depois nesses 4, nos 5 que o pessoal tudo fala, mas nos antigos que eu joguei eu achava muito simples, assim, cenários mais ou menos, eu não gostava. Achava... Não, mais ou menos é bondade sua. Eu achava os personagens tudo sem graça, assim, eu não gostava dos personagens. É, não tinha carisma não tinha. Tirando aquilo, o resto, o ninja também, que era engraçadinho. O ninja, tá vendo? É, o ninja, qualquer jogo que tem o ninja, então... É, o nome dele eu não vou lembrar, só lembro da Kira. Ah, tinha o Lau também, o Lau era... O Lau, o que era, curiosamente, o pai de pai. Sim, verdade. Até os nomes já eram zoados. Mas a verdadeira história de Virtual Fighter é mais... ridículo ainda. Tem história Virtual Fight, né? É, empresa super rica junta lutadores para copiar golpes e criar Dural, o lutador definitivo. Tanto que Dural seguiu essa técnica até hoje, né? Nossa, eu joguei poucas vezes e nem sabia que era essa história. Parece que tem uma historinha por trás de Dural também, mas... tipo, ela não é só uma criação, entendeu? Mas nunca me aprofundei nisso. O que eu achava engraçado era na época do Saturno, os caras falando, que enquanto o pessoal lá pensa, tipo, um Tekken, mó, bam, bam, bam, o pessoal do Saturno vinha com essas porcarias de Virtual Fight, como se fosse alguma coisa. E ainda ficava assim, não, é muito mais, ou é porque os caras não jogavam o Tekken, ou é porque fechavam os olhos mesmo pra ver. É minha opinião, certo? Mas, tipo, pegando uma curva, assim, de profissionalismo, Virtual Fight é mais complicado. Como eu só quero jogar videogame. É, então, é isso que eu ia falar. Quem vai se profissionalizar no jogo? Não, mas aí é que tá, a proposta é diferente. Pra um Romulo que quer fazer um Hadouken, sai um Hadouken. E tua Fighter e Tekken é uma péssima ideia. Não, mas que nem, você vê lá, Tekken sempre, curiosamente, foi evoluindo. Assim, você vai lá, o Tekken 1 pro 2 já foi uma evolução, assim, jogabilidade, sim, graficamente. Mas a base ainda é a mesma. Virtual Fight não andava, cara. Você olhava, pelo menos até o 3, meu, não saía do lugar. Assim. Mas Virtual Fight e Tekken ainda, né, compartilha ideia de botões repetidos, fazem uma coisa. Não tem, pode correr. Pô, cara, o pior é que eu joguei muito Virtual Fighter, cara, porque eu tinha, meu primo tinha um Saturno e ele tinha Virtual Fighter lá, Virtual Fighter Remix, agora não lembro, acho que era Virtual Fighter Remix. Era um dos poucos jogos que ele tinha mesmo, então, tipo, eu joguei demais. Não, é um dos poucos jogos que o Saturno tinha, você quer dizer, né? Não, e além do, juntando ao fato que nem tanta gente lá tinha o Saturno, ou seja, ninguém tinha, na verdade, o Saturno, então você não tinha com quem trocar jogo, pegar emprestado, essas coisas. Então eu joguei demais Virtual Fighter Remix. Eu joguei também Virtual Fighter 2 do Mega Drive. É, eu também joguei. Nossa, como é peça. E eu gostava você dessa gostava? Minha... gostava, cara. Inclusive do Mega Drive. É o que eu tô falando. No meu caso, é 4, assim, pode ser muito bom, porque eu não joguei. Mas até o 3 que eu joguei, todos são péssimos. Uma coisa que eu achava bizarra no Virtual Fighter era aquela porra de o cara tá caído no chão, tu ia de cabeça no boneco. Aí o pulo. É, não, tudo meio... levava então, meia hora. Aí dava uma cabeçada no cara, tipo assim, tinha hora que ia no pau do cara. Aí falou pulo, eu lembrei de Split Tekken 1 e 2. Se caísse da arena, pulava, né? É, tinha essa porra, né? E o Virtual Fighter 3 implementou, se eu não me engano, acho que foi no 3 no Dreamcast, que os cenários eram abertos, né? Tu tava, começava no telhado e tu podia cair. Isso é Dead or Alive. É, isso que eu ia falar, isso é Dead or Alive, pô. Dead or Alive 3. Não, cara, Virtual Fighter 3. Eu sei que Dead or Alive, a partir dos 2, já tem um cenário lá que se você cair, você cai na parte de baixo dele. Virtual Fighter 3 saiu pro Dreamcast, não era só do Saturno? Não, o 3 é Saturno do Dreamcast. O Saturno parou no 2, cara, no Mega Mix, no Remix. O Dreamcast já pegou 3. Cara, mas Tekken, eu ainda jogo os antigos, acho bacana. Eu consigo jogar o Tekken 3 hoje e achar foda. Não, mas o 3 é foda, o 2. É, o 3 foi o mais bombou que saiu no arcade, o cacete, né? Aquele combo de... Como é que é o combo do Cisne? Combo que o pessoal fazia no arcade, pelo menos aqui o pessoal era assim. Como que é esse combo? É, que pegava assim aquele que tu tinha que bater. Bater não, tu tinha que apertar vários botões ao mesmo tempo, né? Como é que é o barulho, Cisne? Pra fazer o agarrão. Aí eu não jogava, Tekken era péssimo. Ele não jogava, era péssimo e sabia os comandos. Mas eu fiquei curioso, não, era assim, tipo. Pá, é o agarrão do leão, cacete. Aquele agarrão que tinha que fazer uma caralhada de comando, por exemplo. Mas não tem nada de livro. Que equipar. É, os efeitos sonoros de Tekken 2 eram incríveis. Não, eu tô falando do botão, o barulho do botão. O cara apertava. Os caras jogavam assim, sem sacanagem. Efeito sonoro, realmente era assim. Você tava no arcade, os caras estavam assim. Os caras jogavam assim. Mas é porque os caras estavam batendo todos os botões pra ver se saía golpe, né? Sempre tem um ignorante no não, arcade. Não, cara, não, não, não. Daqui não. a pouco a polícia tava batendo. O cara agarrava, era assim. Uma e meia da falei, manhã, ele tá acertando agarrão, tá acertando agarrão lá no alguém, ó. Aí eu ia lá parar olhar. E pior que Tekken 3 tinha aquele telão gigante que não faz era a telinha minha. O Tekken botaram aqui. Aqui também, Tekken 3 lotava, era a mesma coisa. Lotava com aquele sonzão estéreo assim. Round 1, King wins. Era foda mesmo. Mas eu nunca consegui jogar aquela merda. Eu olhava, Tekken tentava. Tekken 2 e 3 foi o que eu mais joguei no arcade. Joguei tanto. Pô, o Tekken 3 que eu joguei no arcade era, na verdade, um PlayStation. Ah, não. Aqui, não, pelo menos, era arcade mesmo. Eu vi aqui, era o aqui, arcade aqui, mesmo. É que nem o Cid tá falando. Ah, ainda chegou na época. O Tekken 2 fez maior sucesso. Aí, quando chegou o Tekken 3, os caras trouxeram umas telão, assim, que a máquina já era telão. Assim. A máquina era como se fosse um bloco, assim, tipo, você ficava meio distante, assim. Aí, passava por debaixo, a tela ficava mais distante de você. Sei, era um vão, telão, assim. Tinha um vão e tal. Era um bagulho bem... Então, fundido, maluco. Diferente. Cisne, fala de um jogo aí. Vou mandar aqui Nightmare Creatures 2. No caso, eu joguei do Dreamcast, mas também joguei do PlayStation. Vou falar do Dreamcast que eu joguei. Que é mesmo, eu gostava do Nightmare Creatures 1, agora o 2 eu não gostava, não. O 2 é melhor na minha memória. Pois é, eu ainda jogo legal. A trilha sonora do Rob Zombie, é aquele porra, a pegada é boa. Tudo a história eu achei legal. Lá, não desceu. Mas... Cara, eu gostava desse jogo. Personagem escroto do caramba. É, o gráfico realmente é muito os pecou. Cenários nada a ver. Enquanto no 1 você tava no lugar, assim, numa pegada... É, uma coisa meio medieval. É, meio medieval, tal, assim, né? Séculos passados e tal. Agora no 2 você tá num lugar meio manicômio, hospício, um bagulho doido. É, porque é anos depois. Mas é muito horrível. É, mas é outra história, não tem nada a ver com o primeiro. Não, ele tem a ver com o primeiro, só que é muitos anos depois. É muito chato. Pois é, uma coisa mais atual. Sei lá, eu gostava do sistema de... Ia ter o 3, só que a empresa faliu. É, ia ter o 3, já. Eu gostava do sistema de combo dele, simplificado, de arrancar o braço dos caras, Você falando aí, o sistema de golpe, tudo dele, não foi melhorado do 1. O 1 tinha uns problemas tal, e no 2 ele continuou com os problemas ainda. Não é um barato legal, assim, bem feito. Mas dá uma ideia que o 2, eles meio... Tudo bem, o 1 tá lá, mas é funcional. Mas no 2 parece que eles desaprenderam a parada. O 1 é meio bugadão. O 2, ele continua com os problemas dos combos lá. Mas eles tentaram fazer... No 1 não tinha aquele... Quando chegava perto do inimigo, você tipo que entrava em modo de combate. No 1 não tinha isso. Então, muito melhor. O 2, aquele esquema ali é horrível. É, o 2, tipo assim, você não queria entrar em combate com o cara e chegava perto e já entrava. O 2, além de você ter aquele sistema de combate estranho, é tudo, a maioria dos lugares é tudo fechado, assim, um lugar apertado. É uma porcaria. Quando eu vi que você tinha colocado esse jogo na sua lista, eu falei, cara, o Cid falou que ia falar que só jogos ele gosta muito... Nightmare Creature 2, eu falei, meu, esse maluco é masoquista. Caraca, mas mesmo. É um jogo que eu gosto. Pois é, uns jogos bizarros que a gente pega e que fica assim. Eu ainda jogo, eu preciso pegar o jogo todo ainda. Que você joga esse jogo. Pior que eu gosto, é um jogo tipo aquela coisinha que a gente se apega e fudeu, entendeu? Uns jogos bizarros, mas eu. Nightmare Creatures é um jogo bizarro, eu sei disso, mas é um jogo que eu gosto, incrível. Eu lembro que na época da revista eu li a matéria dele e tal. Aí os caras falavam assim, nossa, um jogo muito. Os caras tentaram fazer um jogo sombrio, mas. Forçaram demais a barra. Porque o jogo todo é escuro, muito. É porque muito só é a noite. Só é a noite, mas é muito escuro. Chega a dar, tipo assim, caralho, que merda. Um ambiente fechado. Cara, eu já não gostava do primeiro. O primeiro já achei uma merda. Então, mas é isso que eu falo. O primeiro já não é aquela coisa, mas é melhor do que o 2. 2 ainda, já que os lugares são tudo fechados, minúsculos assim, não tem uma riqueza de detalhes. Assim, é tudo bem simplório. É. Os gráficos são bem bizarros. Mas eu gostava bastante da trilha sonora, era muito boa. E o sistema de combo dele eu gostava. Tipo assim, tu combar, matar os inimigos, fazer aquele combinho dele, tu podia alternar, eu achava gostoso. Você só tem dois botões pra você fazer, você faz um... É, alternando dois botões. Mesma coisa que você fazia depois no... Depois da Fatality, alternando, tal, mas não aquela... Não é uma variação. É a mesma coisa que fazia no 1. É, não é uma variação tipo Devil May Cry, mas... Não, diferente do 1. No 1 era mais... O combinho era mais simples. O 1 tem uma vantagem que era dois personagens. Isso que eu ia falar, você pode escolher entre dois tem personagens. Mulher e tem um cara, exatamente. Cara. Agora, o 2 é obrigado a jogar com aquela múmia. O 2 já conta... O 2 eu contar a história lá do cara e tal. Mas eu gostava desse jogo, bizarro, cara, incrível. É um jogo bizarro, eu sei disso, mas eu gostava dessa porra. Joguei muito essa merda, joguei muito. Eu diria que ele é um jogo que tem potencial, certo? Mas meio que estragado pela época. É, eu lembro, eu acho que se tivesse o 3, porra, o bagulho ia ficar bom no dia de hoje. Eu não ser a Sony, a empresa que quisesse, ou outra, ele seria um hack and slash bem competente hoje em dia. Tanto um quanto dois. Igual aquele que teve recentemente, um remake. Splatterhouse? Splatterhouse, é. Com certeza. Cara, é um remake que eu passo, pra mim passou batido, velho. Eu nem vi. Eu também não cheguei a jogar, não. Eu vi os anúncios, mas tipo, foi... Saiu, quem viu, viu. Quem não viu... Não viu mais. É, o Splatterhouse passou meio desapercebido, porque a galera da nova geração cagando essa... Não, mas ele não é igual antigamente o Splatterhouse que saiu. Ele é todo 3D, assim, no ambiente... Não, ele é 3D e tipo um hack and slash não, agora, né? Lembra aquela pegada tipo Mayhunt, assim, os lugares, só que aí o cara vai destruindo as pessoas, né? Mas um visual até meio Mayhunt. Mas ainda passou direto, né? Ah, passou batido. É, não, passou super direto, assim, ninguém lembra muito. Na Nightmare, a gente viu, o problema é que os jogos, pelo menos as sequências, que não deram certo. Era um jogo fácil, simples de jogar, eu gostava por causa disso. O 2 é mais fácil que o 1, é mais difícil. Assim. Bem mais cara, fácil. O 2 pra mim foi todo problemático, porque não existia jogo original do Brasil pra quem não tem dinheiro, certo? Aí, tipo, eu peguei o 1 do o 2, pra jogar no PlayStation, pá, travava na parte lá. Ia lá, trocar o disco de novo, aí pegava na mesma parte, trocava o disco de novo, remessa nova, aí bugava lá na frente. Ah, isso aí tinha muito, com vários jogos aconteceu aí. Aí eu passei raiva, tipo, eu não usei o do Play 1, aí Dreamcast, eu, pá, vamos jogar o Dreamcast. Pegou, bugou lá na frente, aí vai, dá um isso, jeito. Isso, aí já pensei que mas são. Passa da parte. Aí a porra do jogo não vai bugar no último chefe? Aquele dragão na torre. Bugou ali, velho. Tipo, você pega a bomba pra ir colocar... Você não se mexe, o jogo fica aquela parada e você dá game over toda hora. É, mas o final não é assim interessante não, mas eu gosto desse jogo porque ele vai contando assim a parada do jogo. É, eu achei bem competente o jogo. O gráfico é feio pra caralho, é feio. O sistema de combo às vezes falha e tal. A trilha sonora é péssima? É péssima. Péssimo o cacete, pô. Rob Zombie bombou nessa trilha sonora. Era só na abertura? Não, é durante o jogo todo, cara. De qualquer forma, minha opinião, hoje teria um melhor potencial como Hack and Slash, né? Que a história dele não se aprende. É, tipo de época. Um é numa época, o dois já é mais pra frente. Ah, esses jogos evoluíram pro que chama de hack and slash hoje, né? Guilty Gear! O meu é agora, eu gosto, apesar de tudo. É o Dead or Alive 5 Last Round. É o que saiu agora, não é? Agora não, o jogo já tem uma época aí na não, história. Não, mas esse é um jogo que saiu até pro PC agora, né? Ou já é uma outra versão? O 5, o Last Round, ele é tipo o último update do 5. Assim, em versões, né? E adição de personagens. Cara, me explica o que essa série tem, além de peitos. O que essa série tem aí de peitos é peito. Dizem que todo mundo fala assim, não, que depois de tal cara saiu, a série ficou assim. Cara, o jogo não tem grandes inovações assim, tipo, ele é um jogo de luta simples, eu acho, tipo, o que ele propõe, eu acho ele bastante competente, certo? Mostrar os peitos. É balançar os peitos. Mostrar os peitos é se você fizer um nude mod lá, né? Nossa, é, PC pode tudo, console eu tô por fora do que acontece. Eu acho ele legal de jogar, e, tipo, não sei o 4, o 3, entre o 3 e o 4 eu não sei, mas o 5 eles adicionaram um story mod até legalzinho, claro. Você ainda tem que jogar. Mas é o story mod naquela pegada do Mortal Kombat 9, assim. É, rola cenas, diálogos, essas coisas todas, entendeu? Ah, e é legal, porque aquele story mod do Mortal é foda, aquele story mod. Tem um mapinha meio que dizendo o que aconteceu durante o quê, durante o story mod. Tipo, isso aqui é durante o que tá acontecendo isso aqui. Mas qual que é a história básica desse jogo? Mano, também é outro jogo que eu não faço ideia, assim, que tem história. Foi a partir do 5 que eu resolvi correr atrás da história geral de Dead Alive, né? A história geral é assim, por trás dos personagens é uma grande bagunça. Pra quem não sabe, Ryu de Ninjagada tá em Dead or Alive. Mas a história básica é uma empresa que, tipo, fez um torneio lá, clonou o vencedor e a partir dele criou clones para serem armas. Mas como é que isso virou um negócio em outro planeta? Não, o negócio de outro planeta não é, mas tipo, quando eu comecei a começar a partir do 5, eu falei, pô, qual é a história desse personagem mesmo? Que eu tô jogando e não tô sabendo. Ah, tipo, é uma história não sei o quão é confiável, mas tipo, a outra é meu irmão da outra, isso tipo, ela só existe porque o pai estrupou a mãe da outra. É uma bagunça retada. No fim, Dead or Alive, praticamente quase todo mundo é irmão de todo mundo. Não, cara, você não tá entendendo. Esse jogo se passa em outro planeta. Não, jogo na Terra. Não, não é possível, porque na gravidade terrestre peitos não se movem daquela maneira. Depende do quanto você está no silicone. Não, na gravidade deste planeta... Aceita, Rômulo. Aceita. Cara, esse jogo é um fanservice. Não tem pra onde correr. E eu tô falando dele mesmo porque ele é fanservice e acabou. Eu cheguei a jogar aqueles de Dreamcast, assim, mas não gostava. Apesar Vai, e aí, Dissect? Tu fez o que com a versão PSP desse jogo? Não, mas aquele PSP que eu peguei é aquela porcaria lá de praia lá que o cara me vendeu. Não, é porque nós queríamos saber da sua história triste, né? Dissect pegou um Dead or Alive. É, porque o cara chegou pra mim assim, pô, vamos pra. Ó, Dead or Alive, R$30 original de PSP. Eu, pô, dá essa porca, é bom, tá funcionando? Não, pode dar, 30 conto. Cheguei em casa, porcaria, aqueles negócios de praia lá pra você ficar jogando. É aquele vôlei. Que jet ski que o Kinson dele tanto vôlei. Quer jogar? Mano, que merda, assim. Primeiro que demorou, moça, ele tem tipo uma história gigante assim no começo. Aí eu falo, caramba, o de Dreamcast, que eu joguei o de Dreamcast, Dead or Alive normal. Não tinha história, né? E você fica meia hora clicando. De repente, quando acaba tudo aquele negócio, aí começa a aparecer a mulher na praia, sentada. Eu falei, mano, que porra. Aí você escolhe uma menina. Aí você fala, vou escolher essa daqui de biquíni. Você já começa a ficar assim. Mas quando vai começar a luta? E nada. Você vai descobrir, aí depois que eu descobri que é só aquilo. Ficar vendo lá a menina. Os minigames lá pra frente, bem lá pra frente. Que ridículo. Podia ser pior de Sector. Podia ser o Beat Voleibol. É uma bosta, mano. Cara, quando alguém fala Dead or Alive, você pode saber. A maioria é fanservice. Ah, agora é Dead or Alive, é fanservice. Mesmo eu definindo esse jogo, é fanservice. O Dead or Alive de luta já não é tão luta assim. E esse aí, então, nem é luta. Esse que é o pior. Cara, você pode trocar o termo fanservice, se preferir, por vergonha alheia. É. Não, eu vou chamar de fanservice porque tem um cara que joga FIFA Demo até hoje. E o Demo é o fanservice dele. E tem outro que tá seguindo pelo mesmo caminho, só que... É. Não, são casos e casos. Não, não dá pra você também botar tudo na mesma não, não, fanservice é vergonha alheia, cara. Muito triste. Dissection, fala um jogo legal pra gente. Eu vou falar de Obscure. De PlayStation 2. Lembra desse jogo? Não. Esse jogo é top. Primeiro que você pode jogar. É tipo, praticamente um Survival War. Que você pode jogar de dois, assim, co-op. Ou mais, não? Não, mas eu tô falando, não. Que no jogo você tem quatro personagens. Você vai alternando. Ah, tá. Sim, entre os quatro. Mas ao mesmo tempo você sempre joga com dois. E você pode literalmente jogar em duas pessoas. Porque ele aceita você jogar de duas pessoas. Tem mais gente que você acha no meio do jogo. É, se não me engano, são oito pessoas. É tipo, mas você não começa com essa ruma de gente. É, porque o jogo tem aquela pegada, né? Ele começa com aquela história, tipo, como se você tivesse uma universidade, tanto que começa, tipo, uma musiquinha, quase que aquele filme American Pie, lá os caras na universidade, aquela música empolgante, os caras jogando basquete, aí uma empolgação, aí do nada o cara, aí arremessa uma bola de basquete, aí quando a bola cai assim, você já tá no jogo, aí você, ué, já começou o jogo? Que droga é essa? Aí já não tem mais ninguém, sumiu as pessoas, aí você já tá interagindo, assim, com o jogo. Tudo muito interessante isso. O cara joga uma bola, a bola cai, tipo, a quilômetros de onde ele tá. Porque, é, então, mas você vendo a cena, é até esse tempo, porque começa aquela cena, tipo aquela imagem, todo a universidade fervilhando, esse pessoal andando pra lá e pra cá, aquela música, aquele tipo, aquele punkzinho pop, assim, tocando rapidinho tal, e tal. Aí daqui a pouco aparece lá os caras jogando na quadra. Aí do nada, quando o cara arremessa e volta a câmera assim, já tá no jogo e tudo sumiu, assim, aí já começa o jogo. Assim, mas que porra é isso? Você que não jogou, você vai se sentir num filme adolescente, num filme teen, de terror ainda. A pegada é meio essa, é como se você estivesse num filme teen, assim, adolescente. Mas é bem feito, assim, esse jogo dá uns sustinhos, assim. Até hoje, se você for jogar, eles lançaram depois, porque esse jogo também saiu pro PSP, né? Tem na Steam, então, aí que tá, esse jogo Steam, saiu pro PSP, né? Arrumaram todos os bugs, as coisas que tinha, saiu pro PSP. E aí, anos depois, agora o ano passado, 2014, 2013, eu não lembro, eles resolveram pegar a versão do PSP, fizeram, tipo, um tratamento em HD, assim, tal, e soltaram no Steam 1 e o 2. E é legal pra caramba. Eu achava isso aí na época, eu jogava os inimigos meio genéricos. Então, aí que tá, tem os dois tipos. Tem os inimigos que é, tipo, pessoal, que virou, tipo, zumbi, uns bichos lá. Só que eles ficam eles viram uns zumbis meio feinhos, assim, estranho, né? Normal. Mas ainda vai. Mas... E aí tinha uns bichos estranhos mesmo, tipo, uns bichos bípedes e tal. Era estranho, assim. Mas o jogo é bem legal. E é naquela pegada de você ficar andando, fazendo tal coisa, resolvendo tal coisa aqui pra ir pra tal lugar. Aqueles quebra-cabeça bem característico, assim, de residente, assim, dos primeiros lá. Vale lembrar ou ressaltar que cada personagem tinha uma característica, né? Tinha uma facilidade em resolver enigmas. Um tinha resistência, não sei o quê. Outro abria a porta. Você também tinha variedade, além de armas de fogo, você tinha armas brancas. Você podia também. No grande jogo, você tá lá, você, na parte de esporte da universidade lá. E daqui a pouco você vê lá um taco de beisebol, você pega o taco de beisebol e pode dar nos bichos. Os gráficos dele também eram bonitos. É, os gráficos dele eram show de bola mesmo. Eu só achava os inimigos bobos e achei assim, susto. Não, ele dá susto, ele dá um clima meio... É genérico. Que genericão. É porque o jogo passou meio desapercebido mesmo assim, mas não é porque é genérico, o jogo é bom. Não é genérico não, quando você começa a jogar assim, ele é bem interessante. Eu não fechei esse jogo não, eu joguei, achei bobo e saí fora. Ele vai naquela aquela trilha sonora meio tipo suspense mesmo, você fica só meio uns sons meio ambientes, tá? Daqui a pouco começa uns Doom, tipo aqueles Resident que acontecem muito em Resident 1. Assim. É, eu botei ele na minha lista lá de desejo na Steam, eu vou tentar dar outra chance pra ele, mas no PS2 eu não senti essa vibe toda não. É, a pena que nem a versão do Steam, ele poderia ter lançado tipo um multiplayer online, assim, pra você jogar de dois online, assim, co-op online. Ele é cooperativo, só que é offline só, né? Se ele fosse co-op, essa nova versão fosse co-op online, eu acho que... Seria melhor. Porque o pessoal ia jogar, ah, vamos jogar, vai em co-op e tal. Ia ficar bem interessante. Fala o seu jogo aí, Rob. Cara, eu quando era moleque, eu tinha dois jogos no meu Nintendinho. Dois jogos que vieram junto. Era o Mario e o Legend of Kage, que era um jogo de um ninjazinho. Cara, eu amava aquele jogo, mas sei lá porque eu cheguei no momento e, sei lá, chegou um momento que eu cansei dele. Eu troquei esse jogo por Excitebike. Nossa, Excitebike vinha naqueles jogos de cartucho de 30 jogos. Ah, mas vários jogos vinham nesses jogos. Porra, Mega Man vinha nesses jogos de 30 jogos. Mas Excitebike tava em tudo que tinha, que existia. Cara, Excitebike... É, Excitebike era fichinha. Que é um jogo que não faz sentido pra aquela época, né? Porque, tipo... Eu fui o primeiro jogo que eu descobri o que era load e o que era save. Ué, como assim? Load e save? Tinha save naquele jogo? Você podia criar pistas. Tinha load e save game. Eu não me lembro disso, Sidney. Ele tinha o editor de pistas também. Não, load você tá falando pra carregar a pista, né? Você fazia aí, você clicava load pra dar o load na pista. É, mas você não conseguia salvar a pista. Pra carregar a pista. Não, não era... É, não, você salvava a pista que você fazia. Dava um load, né, na parada. Tipo assim, tinha um save no cartucho. Eu não sabia, na minha época eu não sabia que existia isso. Então, o que eu tô tentando falar é o seguinte, que pra mim o mais grave defeito desse jogo é que, tipo, o jogo, se jogar sozinho, ele é chato, sem fazer pista e tal. Só que quando você faz a pista, ele também não é muito melhor, porque você vai jogar aquela pista que você fez, exato. É, e você fica mais tempo fazendo a pista do que aproveitando. Porra, né? Muito mais, é. Se fosse um esquema tipo Mario Maker, né, que você compartilha com os amigos e tal, eu sei que isso naquela época era possível, né? Mas, cara, é um jogo que pra aquela época, ele não serve. Um jogo que naquela época ele não tem como prestar. Quando a moto caía, o bonequinho ia correndo atrás da moto. E saía rolando assim, capotando. E eu fazia umas pistas violentas. E quanto tempo eu levei até descobrir que você podia acelerar a moto sem superaquecer o motor? Então não ganhava velocidade. Uma velocidade alta, no caso. Não, mas você lembra. Mas você lembra que, tipo, você superaquecia o motor e quando. O Romulo demorou de aprender. Ele tava merda, como né? Que só tinha botão A e B. Não, mas eu também demorei isso aí. Eu também saí de descobrir do aquecimento, eu demorei. Tipo, não foi de primeira que eu descobri, assim. Exato, que porra, você vai andando e de repente ele para. Aí você anda mais 30 segundos, ele vai e para de novo. Aí você fica, porra. Mas que porcaria que tá acontecendo isso aqui? Aí é estranho. E tinha um visor, tinha um cursor, um tinha, troço tinha um medidor. Uma barra de temperatura. Além isso disso, vocês não tinha viam, um né? Que o troço tava descendo rápido. O barulho que quando ele tava chegando perto disso pra aquecer. Eu demorei. Um joguinho bacaninha. É bom jogar com alguém. Sozinho era chato. Não, mas então, jogar com alguém como? Ser um jogo single player? Então, você ia jogar como? Isso aí, isso que é o problema. Não, você fazia suas pistas e dava pra mas ninguém jogar. Gostava de jogar o bagulho dos outros. Todo mundo, você só achava legal a sua, porque você que fez, mas jogar a coisa dos outros é chato. Aí você ia lá, tudo mal feito, assim, aqueles negócios difíceis, assim, aí você acabava falando assim, ó, eu vou fazer uma pra você, assim. Aí você fazia uma pro cara, assim, que o cara também nunca jogava. A graça do jogo era só fazer as pistas, porque jogar em si, assim, eles... Você, naquele jogo, se você caísse na reta, o boneco rodava. Se você caísse numa subida, ele saía rolando pra cima. Era mó estranho. Podia empinar a moto quando ele tava pulando, assim, ó, de uma pra outra. Se empinasse errada, caísse com o pneu muito pouquinho pra trás, ele capotava. Esse jogo era tipo aquele Trials, né? Só que super limitado. Da época, né? Da época. Mas esse jogo foi inspirado mesmo, isso aí com certeza. Sim, sim. Cara, mas esse jogo não ter nem save era uma sacanagem. Porque, porra, se você pudesse, sei lá, gravar, fiz uma pista e queria gravar pra um camarada jogar um dia depois, assim. Não podia. Você tinha que fazer a pista na hora e jogar na hora. Desligou não, o videogame e já tinha, era. Tinha o load, cara. Ele tinha um loadzinho, cara. Eu tô te falando. É, mesmo editor tem aqui um save e load. Tô falando, eu lembro que eu ficava me perguntando que diabo era isso. Eu pensava que era uma fase nova. Eu não sabia o que era load game. Não sabia que era load nem save. Falei, caralho, fase secreta. Aí não funcionava nada. Então, gente, esquece o que eu falei mal disso, que é Excitebike. É um jogo revolucionário do seu tempo, né? Ou seja, o que você tinha pra falar de mal é que eu trouxe que ia ser uma anta. É revolucionário pro seu tempo, né? Não, mas na verdade, eu tenho que falar mal ainda, porque é um jogo que ele me escondeu essa opção. Esse jogo, isso tinha que ser evidente na minha frente. Eu era só uma pobre criança inocente de 7 anos. Mais evidente na sua frente que a tela da TV, eu não com sei, não. 7 anos, você não percebeu, você quer dizer que tá ali na tela, é triste. Mas não tava, tava escondido num menu, assim. Aí quando eu ganhava, ele empinava a moto e ficava com Ah, é, pode crer. No final. E, pô, esse jogo me divertia pra caralho. Mas já foi o primeiro jogo que eu descobri que era eu falo também, mas eu joguei pra caramba esse jogo. Joguei muito. E todo mundo que eu lembro que dessa época jogou muito esse jogo. Todo mundo tinha esse cartucho. Jogou. Todo mundo jogou. Todo mundo tinha esse cartucho. Cisne. Então eu vou. O jogo que eu vou trazer aqui, Tomb Raider The Last Revelation. Do Dreamcast que eu joguei. Esse jogo é bom por um motivo. Ele se passa todo no Egito. Igual os 10 mandamentos. É, e aí ele tá na pegada da novela e tá assistindo. Né, nada a ver. Na época, porra, eu sempre gostei muito do Egito, sempre fui muito. Gostei muito da história e tal. E quando chegou esse jogo, eu joguei assim pro Dream. Caraca, maluco, até hoje. Desde aquele episódio da múmia, né? Do Chapolin. Desde o episódio da múmia do Chapolin, é eu comecei muito a gostar. Da hora que esse episódio. Não, mas o Egito tem uma. Tipo, é um país que eu tenho uma certa curiosidade de conhecer e tal. Eu gosto muito. Aí o jogo foi baseado todo nesse enredo em cima do Egito. Aí não tinha como ser diferente. Pra mim, marcou muito esse jogo. Tomb Raider The Lost Revelation. The Last Revelation é aquele que começa a Lara. É, começa o cara explicando e tal. Eles fazem uma brincadeirinha de corrida, aí o cara fica preso numa armadilha. Ela fala, eu vou te pegar aí e tal. Aí começa o desenrolar do bagulho. É o Tomb Raider que. É o primeiro Tomb Raider que fez a gente esperar uma continuação do que aconteceu, né? Pra mim foi o. Começou ali. Tudo bem, o 1 e o 2 são bacanas. O 3 eu tô achando chato pra caralho. Não lembrava que ele era tão bizarro assim, não. Mas isso aí, porra, foi. Foda, foi top. Esse aqui mereceu um remake HD top. Porque depois desse a gente teve o, se não me engano, foi o Chronicles, né? Que foi meio o Chronicles, aí teve a decepção do Angel of Darkness. Esse The Last Revelation, o que que teve de inovação? Você lembra, assim, as coisas diferentes? Era no Egito. Ela não, ela tinha um barato de se pendurava numas cordas, aí tu conseguia balançar e criar impulso pra achar outra. Você já tinha no 2 ou no 3, eu acho. Não tinha. Se balançar, não tinha. Vai por mim que não tinha. Eu tô jogando essa porra toda. Eu sei que a maior inovação, e eu fiquei preso um tempão até entender isso. É tipo, ela andava pelas beiradas. Ela segurava nas beiradas e andava, certo? Mas tipo, se tivesse uma do lado assim, ela botava a mão e ia. Ah, é isso do aí. No 1 ou 3 não tem isso. Como assim? É, no 3, tipo assim, tu chegava no limite, acabou. Nesse aqui, se tivesse uma brecha pra ela ir, ela pegava o mãozão, esticava, pá, ia se agarrava e atravessava, entendeu? Tem uma fase lá que eu fiquei um tempão nisso, porque eu não sabia que essa mecânica nova tinha sido adicionada. No 1, 2, no 3, chegasse num determinado ponto, ela tava andando na extremidade assim do... Da trava, ela acabava, travava. Aí tu tinha que ir pro outro lado. Esse aqui não, ela no Lost Revelation. Um barato que eu lembro bastante, chamava assim, era o visual, assim, que a versão do Dreamcast era bem bonita. Chamava a maior atenção, assim, eu lembro. Bonita. É, quando sempre eu via, assim, era sempre a versão do Dreamcast, assim, rodando. Eu nem lembro se eu cheguei a ver a versão de PlayStation 1. É, do Play, não. Eu já tinha... eu joguei isso aí no PC, na época. E era lindo. The Last Revelation teve a parte de umas caveirinhas e tal. Pô, a história era muito fantástica. O final também, ela correndo assim, troço desmoronando. Não sei se vocês lembram ainda. Esse jogo aqui eu lembro quase tudo. Próximo! Eu peguei e escolhi um jogo Darksiders. Pra mim, quando eu conheci esse jogo, era um tipo um Deus da Guerra genérico, certo? Quando eu... É, isso mesmo, né? Mas quando eu joguei, não vou dizer que a jogabilidade ficou longe do Deus da Guerra. Apesar que o armamento mais é diferente. Mas não, peraí, Deus da Guerra não, é o bom de guerra. A questão é que conforme eu fui jogando esse jogo, tanto ele quanto a história foi me prendendo, entendeu? Darksiders 1 é o top, assim, eu joguei de cabo a rabo rápido. Você praticamente, rápido. Pra quem nunca conheceu, você joga com... Nessa versão você joga com Guerra, que é um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse. E é uma história que tem algumas reviravoltas, você joga. Logo no começo já acontece uma reviravolta lá. Você pensa, porra, e agora? E vai? E outra, pelo fato de você estar jogando com Guerra e seu personagem, você imagina que vai ser tipo um personagem carrancudo, sei o quê. E ele naquele secura dele, forma de tratar tudo, ele se torna mó carismático, assim, você é um personagem que você gosta, assim, de jogar. Você fica, caramba, como é legal jogar com esse personagem. Mas tudo propicia pra você gostar do personagem. personagem. Até o ambiente e a situação que ele se encontra. É, tudo. A cidade, assim, o lugar, tudo destruído. É muito da hora. E o problema é que depois eu fui jogar o 2 e não consegui jogar muito, assim. Parei. Até hoje, nunca... Eu terminei o 2. Ele tem uma grande parte desconexa. Eu joguei 2 horas do 2 e tá até hoje, desde quando eu comprei. Tipo, ele se encaixa na trama em um ponto, você fica perdido na metade do jogo, e a metade do jogo é gigantesca. Então, isso que eu ia falar. O 2, o problema é que me deram uma liberdade no meio, assim, eu fiquei, tipo, sem o que fazer e sem, literalmente, assim, perdido, assim, no mapa, liberdade pra ir pra qualquer lugar e sem nada, assim, o negócio... E o finalzinho que ele se encontra com um. Ah, eu nem consegui chegar, porque eu parei antes. Agora, o Darksiders 1, não. O Darksiders 1, você vai andando e jogando e fazendo sua história, evoluindo, guerra. O final do 2 é bem no momento do final do 1. Achei interessante, você tenha zerado um, a galera que ainda vai zerar um, talvez, né? O final do 1, eu falei, porra, vai acabar assim, velho. Plot twist. Falei, ó. Darksiders 1 eu gosto pra caramba, assim. É uma jogabilidade gostosa, assim. É tipo um hack and slash mesmo, assim. E ele é aquela pegada que nem muitos chamavam na época de Zelda do Mal. Um Zelda do Mal. Porque é naquela pegada igual do Zelda que você entra nas dungeons e ali você vai fazendo lá os quebra-cabeça e tal, até chegar numa resolução daquela, dentro daquela dungeon lá e enfrentar um chefe. Só que as dungeons do Darksiders 1 são gigantescas. Não consegue, me prende. Se você, você pode cansar uma hora do jogo, mas a história vale a pena. E as músicas também, do época, assim, tudo memoráveis, assim. Darksiders 1 é um jogo super recomendável. Dessa geração que passou de PlayStation 3 e Xbox 360, é um jogo que vale muito a pena. Eu ainda tenho que dar mais uma chance pro 2 depois, que quem sabe eu gosto mais. Mas... Ah, o 2 você tem que pegar direto, parar. É, mas esse que é o problema. Eu joguei 2 horas e não consegui, tive que parar. Eu joguei direto até o final. Eu não parei pra outro jogo, não. E olha que eu vim da vibe do 1, certo? Não sei se ia ter esse gás todos depois da vibe, não. Eu fui na vibe do 1, porque o 1 foi tão épico, assim. Cara, você naquele... Que nem aquela do 1 lá. Eu lembro até hoje você naquele deserto lá, matando aqueles vermes gigantescos, assim. Lembrando até, tipo, Shadow of Colossus, assim, um bagulho mó da hora. Aí eu fui tudo naquela empolgação pro 2. E aí o 2 me desanimou rapidinho, assim. Acho que o problema do... Ainda acho, né? O problema do 2 é um meio. Vamos alongar essa parte e fazer muito exploratório. Não precisava aquilo tudo. Olha, se, segundo o nosso amigo Emerson, quem não pôde jogar... Quem não pode ter um God of War, este é o seu substituto. Pra mim é quase como se fosse um Zelda do mal, que nós queremos falar, porque é basicamente as mecânicas de Zelda que você vai ver, assim, aquela história. Vai estar a história, anda pelo mapa e tal, e aí você entra na dungeon. É porque não foi concluída, mas história por história eu sou mais de Darksiders. Não, lógico. Teoricamente você vai ia jogar com cada Cavaleiro do Apocalipse, né? Esse jogo saiu só no Xbox, então... Não, tem pra PC. Então, o que o Emerson falou não tem nada a ver. Não, porque ele é aquilo que eu falei, ele vem numa... Ele veio numa vibe de Deus da Guerra. Deus da Guerra já tinha saído. Acho que o 3 já tinha saído, no caso. Aí você olhava aquele jogo ali, tipo, quem é o personagem? Você joga com guerra. Isso nunca foi escondido, que você jogava com guerra. Cara, vocês estão falando aí, joga com guerra, o guerra não sei o War. Você joga com War, que é que eu chamo então, pelo inglês? Então, eu não joguei esse jogo, mas, tipo, quando vocês falam o guerra, na minha cabeça vem um funcionário público, sabe? Tipo, um despachante, uma coisa assim. Não precisamos saber do seu passado. É o guerra que você joga com o seu... Sabe, com o guerra. Com um Cavaleiro do Apocalipse, o guerra. Aí no 2 você vai jogar com morte. É assim. E o 3 tá um mistério pra ver quem vai ser. É, o 3, vamos ver, porque vai ter, infelizmente, aparentemente vai ter continuação, né? Então... Se ele não juntar 2 em um só, né? É, enfim, de qualquer forma, sabemos qual vai ser o ponto de encontro do 3, né? Mas joguem pelo menos Darksiders 1. Esse é top demais, é um dos jogos mais foda que eu joguei. 2 não? O 2 é ruim? Não, porque o 2 é o que eu falei, eu não consegui. Eu joguei umas 2 horas e achei, comecei a achar muito chato. Parei, cara, até hoje. Não é a melhor comparação. Se você jogou Soul Reaver 1 e 2, você vai conseguir jogar Darksiders 2. A partir de certo ponto do jogo, sabe? Ah, não sei, eu joguei Soul Reaver 1 e 2 e o Darksiders 2. Não, porque... Não, vamos ser sinceros. Soul Reaver é legal, é divertido, mas puzzles e exploração, às vezes, encheu o saco da pessoa. E ainda mais porque o mundo é grande, né? Dei 2 pulos, cheguei lá. Não, mas Darksiders 2 ainda consegue ser mais gigante ainda, meu. Sim, a proporção é diferente demais. No Darksiders 2, eu tava em 2 horas de jogo, já tinha hora que mandava, assim, cruzar um negócio, assim, você de cavalo e correr e andando e não chegava. E meia hora depois você chegava lá. Aí era só pra falar com um ferreiro. Agora você tinha que andar mais 5 horas de cavalo pro outro lugar. Aí você fala, vai tomar. Gasta o turbo. Eu falei, o pior é que esse jogo tem a DLC do cavalo teu turbo infinito. Olha que negócio que escreveu pra dar porra. Porque, mano, eu empaquei. Eu tenho que dar mais uma chance pro 2, mas por enquanto tá empacado lá meu save lá. 2 horas de jogo, tá lá parado. Nunca mais joguei. Agora o 2 eu joguei do começo, o 1 eu joguei do começo ao fim e adorei, assim. Fiquei besta, assim. Foi caralho, tudo épico, meu. Foi foda. Próximo! O meu jogo é o Cruisin' USA de Arcade. Cruisin'! Mano, que eu joguei esse jogo no arcade, e também depois da versão de Nintendo 64, que depois, e quando você ia depois olhar a versão de arcade de novo, você via que era mó capenga de Nintendo 64. Nossa, de arcade tinha aquelas quatro fileiras assim, a gente chamava geral pra jogar assim depois, de cursinho, né, que fazia na época assim, juntava geral, pá, tinha aquele botão do rádio pra trocar o rádio. Caraca, acho que foi o de corrida era mais completinho que eu joguei no arcade. Assim, você chegava assim no Super, até os mais básicos tinha sempre duas, assim, duas máquinas, um do lado do outro, você já competia com os malucos, era muito da hora. Aí o pessoal, no começo, tinha o pessoal que sabia aqueles códigos lá de fazer o carro de polícia, o ônibus, você lembra? Aí quando você ainda não sabia... que era mó simples, era só você segurar lá os dois botões, assim, não lembro qual botão, e pronto. Em cima do carro normal que... Jogar com carro de escola. Virava o ônibus de escola, o carro de polícia e um jeep lá. Quando você descobria esse código, aí virava a maior presença. Você sentar no arcade, fazer o código e jogar lá o carro de polícia e tal. Não tinha uma galera não tinha uma galera que dizia que se você ficava mudando a música da rádio, o carro ia mais rápido não, né? Não, tinha a galera que falava de trocar marcha, se você ficasse trocando a marcha. Isso! Esse sabe dirigir pra caralho. Então, os malucos, não, se você ficar mudando, vai trocar. Aí você é beleza, então. No arcade o pessoal, não, vai trocando a música da rádio. Vai, troca aí, vai trocando, vai trocando. Pode que. Eu lembrei também que tinha um pessoal que fazia da visão. Se você ficasse mudando a visão, você troca. Não, troca pra visão de dentro e visão de fora, trocando assim que vai. Como se empurrasse o carro. Como se empurrasse o carro. É bizarro, era bizarro. Não, aí eu lembro desse jogo, tinha os carros de retardatários. Mano, tinha carro normal. De cada fase tinha aquele que vinha girando. Tipo, louco, que vinha cruzando a pista, assim, vinha batendo. Girando, assim. Esse que era zica, mano. Esse sempre jogo bate na porta. Tem a versão do arcade tem uma dificuldade extrema. Ah, se você pegar o jogo hoje mesmo, assim, botar na ROM, botar no level 0, o jogo já é muito difícil. E naquela época os caras deixavam o arcade no level 0. 5, assim, era mó difícil. Barato era jogar com a galera e depois tu perdia a ficha sempre. E eu não sei, mas aqui também os caras botavam a ficha dele mó cara nesse jogo. Era sempre o... É, os mais carinhos. Era ele e Daytona. É isso Daytona. Mesmo. E as fases do jogo também era tudo linda. Não, era linda, as músicas eram show de bola. A jogabilidade dele era boa. Era o único jogo de carro de arcade que eu jogava assim. Parecia que era um carro mesmo, tu guiando assim. E outra, você ganhar nele, se lembra menininho assim, com um troféu assim, balançando. Era muito da hora. Aí a pista também era, apesar de fechar, vinha assim uma tela de recorde, quando abria, era quase como se uma tela estivesse ligando na outra, né? Você já ia, o carro ia mais pra frente, aí já entrava outra tela. Era bem legal. O jogo tinha umas elevações na pista, você lembra? Tinha umas pistas, tipo lá, Chicago. Tinha uns buracos, assim, que aí fazia umas rampas, uns baratos pra você pular. Cara, eu não joguei a do arcade. Eu joguei só a do Nintendo 64. E, caralho, aquele era um dos piores jogos de corrida do 64. Então, mas você só percebia mesmo comparando com a do arcade, porque quando você só tinha ali do arcade, você jogava pra caramba, porque mesmo eu jogando arcade, eu tive esse jogo também no Nintendo 64 e joguei muito, mesmo sabendo que era mó tosco, e eu joguei tanto. Eu joguei esse e o 2. É, o 2, que aí já botaram aqueles coisa lá de você apertar o acelerador duas vezes e empinar o carro, né? Mas o 1 pra mim até hoje é o melhor Cruising que tem, né? Que depois saiu também Exótica lá e tal, mas Cruising USA é o melhor, assim, é muito da hora. Pô, de arcade, de carro. As trilhas sonoras, você trocava uma faixa assim do rádio, tinha alta música legal, assim, era tudo boa. Tu sentia mesmo no carro, a cabinezinha feita, tu sentia mesmo dentro do carro. Aí se lembra, aí tinha aquela. Às vezes você fazia umas manobras muito radical, ou dava uns pulos, aí a narradora. Quando pulava assim numa rampa assim, ela fazia. Já que o Cruising USA, né, cruzando lá os Estados Unidos mesmo, cada cenário é quando você estivesse numa cidade mesmo dos Estados Unidos, você vai passar lá em Washington. Mas era de costa a costa. Até o mapa do jogo mostrava isso. Era. Até hoje, assim, eu acho um dos jogos mais top, assim, que eu já joguei até hoje, esse jogo. A versão de arcade, então, é demais. Eu amava esse jogo. Se você viu um arcade sem um volante, pode ter sido de Sect que levou, viu? Desse quanto eu tinha levado, velho. Cara, eu tô brincando, mas eu vi isso acontecer. Os caras desparafusaram e levaram o volante. Tá de sacanagem. Sério mesmo? Levaram o volante? Acho que de tanto jogar, o volante foi, os parafusos foi folgando, certo? Porque era tipo, era três parafusos que segurava. Os caras tirou esses três parafusos e puxou o negócio e... Se bobear, meteram no Chevette. Também não, velho. Pior que o volante do arcade, pelo menos, era uns volantes estilosos, assim. Estiloso. Sei que o volante foi embora e dois dias depois a máquina foi porque não tinha peça pra repor. Não, mas Cruzinhos era top. Eu ficava revezando, Cruzinhos e Daytona. Essa época era show de bola, jogava e juntava. Essa era a época boa de jogar. Era muito da hora mesmo. Jogos assim. Chamava todo mundo, sentava lá. O Daytona era que tinha mais, tinham 8, 10. Cruzeiros era 4-2. Mas eu achava o Cruzeiros mais top ainda que o Daytona. Muito mais horas de jogar. É, porque o Daytona é aquela coisa de corrida e tal. Mas o Cruzeiros era mais suave. Aí, chegava aquela lá, a pista lá, tipo, do Arizona, assim, que era, tipo, bem larga, bem ampla. Aí você falava, ah, essa aqui é fácil, vou ganhar. Aí daqui a pouco vinha a pista da Floresta lá, que é altas curvas. Você, puta, essa porra da Floresta era a pior de todas. Mas é, tinha uns retardatários no contramão, maluco. Você era foda. Fora que também que a máquina em si era toda bonita, assim, aqueles desenhos, carro, assim, na lateral, assim, bonita pra caramba. Não, top, gente, era top, top. Muito bonito essa máquina. É, época boa, né? É, cambada, então chega, né? Chega por hoje, vamos pra nossa leitura de comentários, e-mail, coisa. Valeu! To your home in 1995, only on Nintendo Ultra 64. Comentários! Comentários, e-mails e afins. Dissection, tivemos poucos, né? O pessoal tava desanimado. É, já foi melhor do que o último, mas foi pouco. Tivemos lá o e-mail lá do nosso camarada lá, Wilson Jr. Salve, pessoal. É, puta que pariu, acabei de ouvir o último episódio e me segurei no transporte público pra não dar uma de louco gargalhando sozinho. Dessa vez, Rômulo foi quem se superou com a história de que ele morou em um hotel no Rio de Janeiro. Demais, cara. Valeu pelos comentários sobre meus e-mails para o podcast. Eu demoro pra escrever por pura preguiça, mas estou ouvindo mais o podcast de vocês que os super produzidos por aí. Aliás, acho que o Neo Player é muito bem produzido e vejo aqui a vantagem de contar com participantes que tiveram uma realidade mais próxima da minha. Claro que um ou outro de nós teve alguns brinquedos a mais na infância, né? Tô olhando para você, Cisne, tipo, e Cisne, seu boneco pirocudo. Mas o que importa é que a galera aqui tem um papo divertido e experiências muito malucas. Sobre a pirataria é difícil. Quem viveu nos anos 90 e não tenha passado por isso. Até pela inocência mesmo. Era tudo novidade para a gente. Eu tinha um Atari 2600 por pouco tempo, mas acho que comecei de verdade no Turbo Game. Mais um dos clones do Nintendinho, né? Fiquei muito tempo com ele e troquei muitos cartuchos com colegas da escola e nas locadoras, que nos cobravam uma grana, mesmo que estivéssemos entregando um ótimo título e pegando algo tenebroso. Daí, com o tempo, o pessoal começou a comprar os novos 16-bits e eu ainda estava lá no meu Turbo Game por vários e vários meses. Era uma época muito boa, mas em que eu não tinha quase nenhum dinheiro, dependia das mesadas para conseguir trocar cartuchos e demorei tanto para me desfazer do Turbo Game que ele não valia quase nada na troca para o videogame da próxima geração. Até que consegui um Mega Drive. Meu Phantom lindo. É isso que eu ia falar, eu tinha um Phantom lindo. foi meio igualzinho. Até que consegui um Mega Drive simultâneo. Eu já montava uns PCs graças a meu irmão mais velho que trabalhava com isso e me passava peças usadas. Então eu consegui ir me virando na base da emulação. Tive outros consoles depois do Mega Drive, mas sempre um pouco atrasado. Fato engraçado, eu pulei a sexta geração, né? PlayStation 2, GameCube, Dreamcast. Quando comecei a namorar e achava que não jogaria mais videogame, com exceção de os portáteis da Nintendo, que eu amava e sempre utilizando, né? Só que não me segurei quando conheci o PlayStation 3. Tive que voltar e ter um console de mesa. Também já não tinha mais a namorada que me afastou da sexta geração. É isso. E é isso. Entendi. Vou terminar por aqui, porque me está sendo muito. Abraços. Basicamente, foi a história, né, da gente também. Não, eu não parei de jogar videogame porque eu arranjei uma namorada. Não, o Rômulo percebeu que não sabia jogar, né? Diferente. Aí ele desistiu. O Rômulo manda. Só que aí, depois de um tempo, ele falou assim, vou dar mais uma chance. Aí resolveu voltar e tá percebendo que ainda não sabe jogar também. Que não sabe. Não, eu falo mais da questão do que ele falou, que se identifica com a gente, porque basicamente passou pelo mesmo perrengue e tal. É aquela questão do videogame e tal, nunca foi... Ninguém aqui é rico, né? É, fora você quando era criança, né? Que tinha todos os brinquedos. É, e o meu boneco pirocudo, né? De E ele comentando desse barato de trocar os cartuchos dando dinheiro. Mano, tanto eu fiz isso, tanto. Você ia nas banquinhas assim, né? Tinha os caras lá. Você podia comprar ou você levava um cartucho seu, né? E dava mais, tipo, R$5 e pegava um outro cartucho. Era pelo menos aqui em São Paulo, era super normal. Você aí, tudo que era banca, além dos caras vender, tinha aqueles cartuchos que era destinado a trocas. É, não, isso aqui também tinha no Rio. Era de acordo com com título, né? Não, isso um mesmo, fodão, é que nem ele comentou. Tu dava um chulé. Era que nem ele comentou. Mesmo se você estivesse levando um jogo mó bom, você tinha que dar a volta. E muitas vezes, se seu jogo já fosse mediano, você não conseguiria ainda pegar um jogo bom. Você sempre ia se mantendo mediano ou pra baixo nas trocas. Pra baixo. É, aqui no Rio tinha um jornal Balcão. Não sei se o Rômulo lembra. Sim, que facilitava, claro, também essas paradas. Tu ia lá, tinha a sessão dos jogos, meu Deus, era troca jogo, era vendo, troca jogo. Conta a história já que você pega a Tartaruga já 4 Super Nintendo lá na favela. Já, isso aí se contou das revistas. Isso aí, não esqueça até era, hoje. Era isso aí mesmo, cara duro, cara. Cara duro corre atrás mesmo. Então, mas aqui em São Paulo esse barato era super normal. Você ia assim, aí tinha até os cartuchos separados, assim, que era aqui. Não, esses aqui são os de troca, nas banquinhas. Também lá tivemos ainda comentar lá nosso camarada lá, o Danilo Street. Eu estou na mesma vibe de jogos do Guilty. Sempre curti umas navinhas, já estou baixando o que ele jogou. E deixo minha indicação aqui, Skyforce, tem gráficos e jogabilidade muito boa. Parabéns pelo podcast. Todos nós temos um passado pirata, e como vocês disseram também, só parei por causa do multiplayer no Xbox 360. Desde então virei um cara de poucos jogos online. O que eu achei engraçado é que o cara foi lá, tipo, super na boa vontade, mostrar o jogo dele e tal. O Guilty, isso eu já joguei um monte de vez, já. O Guilty nem é pra falar assim, não. Velho que minha avó. É, infelizmente acontece essas coisas na vida. Mas é, o Guilty chega logo com dois pés no peito, né? Porra. É, esse Guilty é fogo, né? Brincadeira. É a sutileza baiana. E pra finalizar, né, não podia faltar comentar lá o nosso camarada Old Coffee. Neo Player 25, nostalgia da infância que não tem nada a ver com o tema sugerido. Aí vi que o bagulho desandou de vez quando o Cine falou do boneco de caráter duvidoso. Aí, saudades da Galeria Pajé. Eu, moleque, sem saber das piratarias, fui comprar um jogo maroto lá. Acho que era Mario Kart. Aí, eu, moço, tem Mario Kart? Camelô gente fina, tem, mano, original ou piratão? Eu, qual a diferença? Camelô gente fina, original é 60, com caixa e manual. E pirata é 20, sem nada. Eu, não vou jogar nem caixa nem manual, me dá o pirata mesmo. Aí na época do PlayStation 1, ao comprar o jogo, era a maior ansiedade pro busão chegar logo em casa. E aí quando ia jogar, o PSU não lia o CD, nem se colocasse de cabeça para baixo. Aí tinha de esperar outro dia, depois da aula, pra tocar e torcer pro jogo funcionar. Aquela ansiedade só faltava matar. Ei, bons tempos. Essa do PlayStation 1 virar de cabeça pra baixo, eu fiz muito isso aí, mano. Ah, o meu também. Principalmente o primeiro, o meu 3 plugão. O meu era inclinado. O meu era inclinado. O primeiro lá, PlayStation, que era 3 plug atrás, o que a gente chama, pelo menos aqui em São Paulo, 3 plugão, era só de cabeça pra baixo. Agora o depois, que já era com o cabo padrão da Sony mesmo lá, de lado ele funcionava. De lado pegava. É porque o PlayStation era o console da virada. Era o videogame, nossa, era o videogame da virada, o videogame era do amor. É o videogame da virada, o videogame do amor. É por aí. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 25. Pirataria de novo. Mas onde é que a galera pode falar com a gente, hein? Então, a galera encontra a gente no Facebook, né, o Player Podcast. No Blogger, né, o playerpodcast.blogspot.com.br. No Twitter, _, né, o Player _. E o nosso canalzinho no YouTube, né, o Player Podcast. Se quiser ver nossas jogatinas marotas. Tem também o nosso fórum, neofighters.info. É isso aí, gostaram da duplinha agora? Agora ficou maneiro. Antes de, né, de finalizar e tal, tava pensando em falar que a gente comentando, né, que tem poucos e-mails e tal, e comentários, mas é que nem eu tava até pensando, um dia até conversando com o Romo, né, que é meio normal, assim, o pessoal, a gente mesmo escuta outros podcasts e não comenta, assim, não... É, eu nunca comentei. É, então, mas a gente baixa, acompanha vários outros podcasts e faz a mesma coisa. Então, quando a gente fala que tem poucos, não é que a gente tá cobrando nem nada, é que é só porque não teve mesmo. Eu tava até falando, e depois eu tava até falando com o Cid, durante todos esses 25 episódios que a gente já fez, a gente sempre foi aumentando nossos números de download, foi aumentando as nossas visitas na nossa página, a página simplesinha, sem nada, sempre tá tendo um número de visita bem, cada dia mais alto, tá sempre aumentando, assim. A gente, quando fala de comentar essas coisas, não é porque a gente tá criticando nem nada, é só pelo fato de... Tem interagir com a gente. Não é, mas a gente não é tipo uma cobrança cima, mesmo, então. Porque a gente mesmo só fala, mas também não faz. Que nos podcasts mesmo que eu acompanho, é muito raro os que eu comento também. É, eu também, eu quase não comento em podcast nenhum. É, você não escuta nenhum, né? Esse é, você não ouve nenhum, não ouve nem esse aqui. Então, mas tirando o Cisne Inútil, né, a gente também faz tipo a mesma coisa, assim, a gente baixa os baratos e não, meio que não comenta também. Ah, mas olha só, o Dissession tá, né, esse discurso bacana e tal, não tá cobrando, mas eu tô sim, porra, dá maior trabalho fazer essa merda e não filha da puta pra comentar, porra. Nem que seja pra xingar o Rômulo, faz, vai se fuder, Rômulo, pronto, já é uma coisa pra ir no ar. Guilty, por favor, resuma pra mim a história de Boogerman. Só faz sentido se for um adolescente porco. Cisne, qual vai ser a música pra encerrar o nosso episódio hoje? Então, vou pedir aí Sparking, Tekken 5. Então, valeu, galera. Até o próximo programa. Valeu pela presença. Vamos ficar com as porcarias dessa música que o Cisne escolheu. Tchau. Aê! I'm here now. Ô, Cisne, qual é a história que você falou? Que eu fui na favela pegar o Tartaruga Ninja 4. As Tartarugas Ninja lá. Tartaruga Ninja 4, entendo. É impressionante como, tipo, eu posso ver um filme pela primeira vez, várias vezes. Porque eu não me lembro dessa história. É só você... Episódio 6. A época das revistas de videogame. Caralho, episódio 6? É. Porra, aí que eu vou lembrar mesmo. Então. Vamos, é tipo aquele filme da mulher que esquece tudo, aí o cara tem que... Tipo, como que é do Adam Sandler? É, daí eu acabo dando pro Adam Sandler, é isso? Acaba dando pro Adam Sandler. Todo dia você tem que dar pro Adam Sandler. Minha futura vai dar pro Adam Sandler. Todo dia. Cara, pelo menos... Cara, se é pra dar pro Adam Sandler todo dia, pelo menos... Perder memória, né? No final do dia, bem melhor, porra. É. Você não lembra que fez isso. Melhor, porra. É o cara pedir música que nem gosta, é incrível. É um cretino, né, cara? Fica foda. É o pessoal comentar, caralho, vocês mandou bem na música. É, falei, só por isso, né? YouTube credits. Crédito todo do YouTube que me ajudou nessa. Ah, hoje eu não tava preparado, hoje eu não ia sair você, nada. Quando a pressão você está preparado, não gosto. Única vez que você veio preparado. Na semana passada eu tava, mas a única vez que você veio preparado foi o dia que você falou a música errada, que não era de jogo. Você falou a música do Parasite Evo. Parasite Evo. E não era do jogo. É, mas, pô, eu peguei ela e fiquei crente que era e não era. Mas bora. Ai, meu Deus, essa vez... Ai, ai. E as comemorações de uma... Ah, é, o Romulo tem que falar agora, hein? Falar... Não, vai fazer a apresentação normal, né? Fez textinho, não, né? Não, né? Tá mais atrasado... Não, a gente poderia encebar se a gente tivesse tempo, mas já tá mais atrasado do que tudo. Então, infelizmente, vai ficar pra daqui um ano as comemorações, pra o próximo ano. É, um sinal de fumaça. É, as nossas musiquinhas lá de hoje é festa, lá no Del Play, vai só pro ano que vem. Meu Deus, imagina vai processar a gente por cópia. Da cópia ainda. Cópia da cópia, né? Cópia, né? Esse que é o pior. Latina. O Romulo tá... O que aconteceu, Romulo? Ih, Romulo caiu? Ô, Romulo! Dormiu de novo, só volta isso. O caiu. Na hora, o cara. Não, caiu, não caiu, não. Voltei. Eita porra. Voltei. Pegou aquele hambúrguer de 3,50 do Habib's dele. Puta que pariu. Na verdade, fui pegar uma cerveja. Big Crisp. Hoje a festa lá no Neoplay pode aparecer. Oh, o Não, Dissex não, cantar essa não, não, vou música. parar, vou Deixa ele. parar. Não. Quer cantar, deixa ele cantar. Deixa Cara, quer cantar? Vai pro The Voice Kids. Vai pra merda. ele tá animado. Aí a gente não vai virar a cadeira pra ele. Não vai o quê? Virar a cadeira. Ai, Inclusive, tem uma piada boa sobre isso. meu Deus. Então fala. Tava no metrô, soltei um peido, quatro pessoas viraram na cadeira, viraram pra mim. Pensei que eu tava no The Voice. Por que que eu pedi pro cara contar a porra da piada? Ai, até desanimou agora. Vai, vai. Vamos aproveitar que é uma data comemorativa e acabar com esse podcast, né? É. Agora eu fiquei. Que isso? Depois dessa super piada, eu não quero Piada mais. não animou vocês, não? Já, Nunca eu não mais vi. quero mais prosseguir, não. Agora eu Quero desanimei. mais viver. É, eu não quero mais viver. Essa foi horrível, meu Deus. Tá bom. Vamos lá, Neo Player, episódio 26. E o Romulo vai deixar os Mario mesmo, né? Então tá. Ué, ele que é, Então. não tem problema. Qual que é o problema? Mano, que nem ele vai falar. Esse do I aí que você vai falar é o New Super Mario Bros, né? Ou é outro? Eu? É. Eu nem sei o que vocês estão falando. No seu jogo, caralho. Não, eu não escolhi nada. O Cisne que se. O Cisne que preencheu essas porra aí. Ai, caralho, eu que escolhi. Vai Eu tô tomar falando no. com ele desde manhã. Eu falei, Romulo, tu gosta de Mario? Vai falar sobre Mario. Tava de viadagem o tempo todo. Super Mario 3 de Nintendinho, New Super Mario 3DS e o Super Mario Wii. Foda-se, dá o teu jeito. Tá vendo? Vai, vambora, vambora. Doente mental. Vamos lá, né? O 26, hein? É o Play 26. É aniversário. Ah, só, Pô, né? O Dissex podia Player 26. botar uma musiquinha da Xuxa, hein? Parabéns. Ai, hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns, Hoje vai ser parabéns. uma merda. Hoje vai ser. Chiadeira, cai conexão toda Hoje hora. não, hoje já tá sendo uma Infelicidade. Como já merda. dormiu? Hoje já tá sendo uma merda. Os caras atrasou, o áudio não funcionou e tudo Depois tá. os caras perguntam por que esse podcast faz sucesso. Porque esse podcast é povão. Povo. Que povão, isso aí era antigamente. Agora a Tu, gente é da mais alta nada é classe. profissional nesse A gente é podcast. da Nem mais alta. mesmo a gravação consegue ser. Povão, a gente agora é de alto Tá, e gabarito, você, filho. a gente, um dia a gente vai ser o PewDiePie dos podcasts. Estou dizendo. A gente era do povão antigamente. Agora a gente tem autoridade. 1 ano de podcast nessa É, agora a bancada. gente bota a A mãe, gente tem põe em banca. autonomia agora. Agora a gente põe em banca, é. É isso aí. A gente põe em banca. A gente podia também colocar Eu ia aquela ter música lá, famosa Happy Birthday. E fala só que igual a Magda do Ah, Sidekicks tá. cantava, você lembra? Happy Birthday to Ou you, Happy então, já que a Birthday gente tá to you. nessa vibe de terminar e tal, bota logo My Way. Que? Ah, lá vem o Música Cisne Vou botar a música logo do My Way. Vamos começar logo, Uma coisa bem antes que o fúnebre. Cisne já Tá? acaba com tudo logo. Cisne tem o Aí, desse dom, aqui. mano. Mano, esse tem o dom mesmo. Qual era Oh, qual oh, oh, oh. o número do episódio? 26. 6, é o player. Tá. É mesmo, faz 1 ano, verdade. São Ó. 52 semanas, né? É, esse episódio vai É 1 sair ano. em 1 ano. Esse episódio é 1 ano. De Neo Player. Poxa, que bonito. Bom, Deixa eu. eu podia Peraí, deixa estar eu. saindo do bronze, mas eu estou aqui. Pô. Você tá no bronze ainda, Guilt? Porra. Eu nunca mais joguei. Eu cheguei no bronze, eu peguei o bronze 2 e tipo, Que parei, esse entendeu? cara tá Ah, tá. falando, mano? Bronze 2? Não tô É o entendendo. LOLzinho. Ah. Quando ele falou Nossa. que poderia estar saindo do bronze, eu pensei que era alguma coisa tipo É, de então, ele saiu do privada. bronze Não, eu pro. pensei que ele tipo Não, tava eu na. entrei diretamente. Hã? Também, né? Porque É. LOL é foda, né? LOL. Dissection. Um ano de Neo Player e vocês achando que a gente tava numa pior. Se isso já tá na pior. Porra! É. Se isso já tá na pior. Porra! Não Existe um tem como boato tá não comprovado que Romulo e Dissex envelheceram uns 5 anos pra fazer esse podcast. pior. O quê? Certamente. É. Porque é um isso toque. Me lembra um colega de Steam e de fórum chamado Emerson, que tinha esses problemas também, né? Ah, não, vou pegar esse jogo porque já é a quarta versão. Não, mas ali é por causa que não tá no Steam, é diferente. Não, ele também tinha isso. Tava, tipo, eu não gosto, não. Dois, imagina, três, tu já pega ele, um não vou pegar porque não tem um. É, eu também não gosto, não. Ah, então, tipo, Final Fantasy 13, vocês não vão jogar. 14, 15. É isso que não, Final Fantasy, eu joguei primeiro. É a minha das coisas. Eu joguei. O cara pega, tipo, Final Fantasy 7, mas não pega os outros. Não. Eu joguei o primeiro, o segundo e tal. É isso. Agora, você o jogo que eu nunca vi. Você começar jogou pelo os terceiro... 14? Não, os 14 não. É, se você falou que tem que ser sempre na ordem, por que você não jogou, então, os online, o 11? Poxa, eu não vou jogar o 14 mesmo. O 11, que eu parei no 9, parei no 9. O resto eu não joguei, não. Não gostei. Foi isso. Se um dia eu vier jogar, eu vou pegar o 10, vou começar não direito. Joguei. Eu parei no 9, eu não joguei os outros. Eu não gostei. Ele, tipo, não jogou e não gostou. É. Isso que é incrível. Não gostei do que vi. Beleza. Vocês me entenderam. Eu tava na vibe do Phantasy Star ainda. Nossa, esse Phantasy Star rendeu, hein, filho? Cara, essa febre do seu Phantasy Star durou, hein? Phantasy Star foi, hein? Pô, o Tekken 3 que eu joguei no arcade era, na verdade, um PlayStation. Não. Aqui pelo menos era arcade mesmo. Aqui era arcade, que nem o Cis tá falando, ainda chegou na época, o Tekken 2 fez maior sucesso, aí quando chegou o Tekken 3, os caras trouxeram uns telão, assim, que a máquina já era assim, a máquina era como se fosse um bloco, assim, tipo, você ficava meio distante, assim, aí a tela ficava mais distante de você e era um telão, assim. E tal. Era um bagulho bem, era bem diferente. Um profissionalismo, cara, eu só fui ver um telão desse aí no King of Fighters 99, no shopping, que tu sentava, assim, bonitinho. Ficava lá só. Você gostava de sentar assim? No banquinho do SNK era show de bola. Enfim, cara. Vamos o Vitor Striker também era show de bola, tinha sentado. Vamos que vamos. Era melhor, qualquer jogo faz melhor sentando, né, Sidney? E tinha um esquema também de. Não sei se vocês, né? Mas, tipo assim, pá, sentado assim, pá. A perna, tu sentava, abria a perna assim, né? Ficava lá, botava a primeira ficha, aí olhava pra um lado, olhava pro outro, tinha ninguém, ia lá e pô! No negócio de botar ficha. Aí caía 3-4. Isso aí. Aí o que é esse podcast sem histórias do Cid, né? O cara vinha olhando, imaginava. Alguém viu esse barulho e tal? Não vi nada. Tô vendo nada. Aí chamava a galera, vem por conta aí. Isso eu fiz muito, eu me envergonho disso hoje. Você não roubou o banquinho do arcade que nem fez com as propagandas de Mortal Kombat, não, né? Ataque de acrílico, não. Porque não tinha, era só simplão. Ah, não só pra... Era a máquina do Donkey Kong? Que ele roubou os bongô. Ah, os bongô. Ele saiu com os bongô debaixo do braço. E que é isso, meu jovem? Não, que eu sou músico. Eu toco. Cada com os bongô, pô, não funciona, hein, agora? Agora é só pegar o ticket pra pegar presente. Bongô do Jô Soares, né? É. Ai, vai. Vamos pular. Vocês são muita ostentação, cara. Lá em Petrópolis tinha esses flippers, não, assim. Tinha cara, um flipper de boteco e pronto. Petrópolis não tem nada, então. Petrópolis, eu pensava que era um lugar grande, evoluído, avançado. Não tem nada, meu. Nunca tem nada, meu. Caramba, meu. Deve ser tipo uma árvore, assim, três pessoas penduradas no galho. Deve ser Petrópolis. Onde eu morei, o arcade era um só na cidade. Então, tipo. Ele fazia turnê. Não, tá aqui, baixou a venda aqui. Excursionava. Baixou a venda no lugar, leva pra outro lugar. Excursionava. Tipo circo. Ah, não tá vendendo mais, leva pra outro lugar. Aí eu não sei o que levou depois que levaram o volante embora, né? Que merda, mano. Era flipper itinerário. Acho que acabou a turnê. Cara, o pior é que, tipo, você tá zoando o negócio do flipper itinerário. Mas lá em Petrópolis tinha um evento da cidade chamado Exposição Agropecuária. O que era? Era um negócio onde tinha parque, sabe, com roda gigante e tal. Tinha a exposição mesmo, agropecuária, que era uma porra de um... Era, sei lá, venda de leilão de boi. Entretenimento. Era essas merdas, sabe, leilão de boi. Só que, tipo, também tinha... Isso aí vinha da Bahia e ia pra ir. É possível. E também tinha um fliperama que ia junto. Nossa. Que era. E, bom, como era só. Área pra jogar flip. Mas eu vou aqui na feira, vai fazer. Cara, é possível, sabe? Porque, tipo, depois de um tempo que eu soube que o dono dessas a dona dessas máquinas era uma empresa de Recife, em Pernambuco. E... eu falei, pô, essa máquina andou muito então. Expandiu os negócios. Caralho.